Navio Pirata número 50. Nada como uma crise de meia-idade. Olá, bucaneiros, como vocês estão? Estamos começando mais um Navio Pirata com uma dúvida muito, muito importante. 50 anos é meia-idade ou terceira idade? Bom, vamos... Eu acho que depende. Se você vive até os 100, é meia-idade. É meia-idade, né? É literalmente meia-idade. É, exatamente. Agora, se você vive até os 80, 70, daí já tá até terceira. É verdade. Tá no finalzinho ali, tá ligado? Tipo, se você for morrer com ataque cardíaco aos 55, você pode dizer até que é o fim da sua vida. Você tá no fim da idade. Exatamente. O Luiz CK fala, depois dos 50, você é um candidato. Antes dos 50, você morre, você fala, tipo, putz, era tão jovem e tal. Depois dos 50, você morre, você fala, ah, ele viveu uma vida boa. É, tipo, viveu uma vida longa. É, o máximo que você pode ter é uns ombros, né? Tipo. Né? Aquele emoji dos ombros. Ele também fala que aos... Só vai saber se é a meia-idade, então, o dia que você morrer, pô. Exatamente. Basicamente. Foi o que ele falou, tipo, eu fiz 50 anos, o que quer dizer que eu tô, tipo, no fim de uma vida não saudável ou na metade de uma vida saudável. ou seja, crise de meia-idade está apenas na sua cabeça, cara. É, exato, você, cara. Você não sabe se foi meia-idade ou não. Você pode estar tendo uma crise de terceira, cara. Exatamente, que bosta, né? Você pode não estar tendo crise herói, só tá... crise de meia-idade pode ter sido quando você tinha 15 anos, né? Exatamente, cara. Exatamente. Aquele foi tão fora, triste. Da formatura. É verdade. É quando, cara, você bateu a porta na casa da sua mãe. Então, muito bem. Você não me entende, mãe. Ele não sabe, mas é a crise de meia-idade dele. É tão triste. Vamos aproveitar para falar quem são as pessoas que estão aqui. Eu sou o Pedro Falcão. Voltei de uma viagem muito louca. Estamos confalcados. Estou confalcados agora, não mais desfalcados. Ao meu lado tem o Daniel. O fumante mais charmoso desse Brasil. Ah, tanto charme. Charme, câncer de pulmão. Esse foi um daqueles momentos que a gente fala, tipo, por que isso não é em vídeo, né? Exato. Cara, a gente precisava começar a filmar essas bostas. Começa a filmar essas merdas. Então, tem que pedir público, então, tá ligado? Nós temos Raonix Marx. Raonix Marx. Maurix. Como você está, Raonix Marx? Eu tô sussa. De boas. Tá ruim. O cara do interior de São Paulo, menos do interior de São Paulo que eu conheço. Menos do interior de São Paulo. É, esse cara é mais paulista. Interiorano cosmopolita, tá ligado? É, o interiorano cosmopolita. É porque é que você tem o José, né? É que São José, todo mundo que eu conheço de São José fala, é que São José é a segunda maior cidade do Brasil. Não, nossa, é a coisa mais triste do mundo. Eles chamam de a capital do vale. Capital do interior, né? Exatamente isso, tá ligado? Tipo, cara, eu vou contar pra vocês qual é a capital do interior de São Paulo. É São Paulo, mano. A gente já está no interior, tá ligado? Tipo, underachiever pro caralho. Eu sou o primeiro dos últimos lugares, tá ligado? Por que você fez questão de falar isso? É, exato. É foda. E também nós temos um convidado muito especial hoje, que está passando por São Paulo, o ilustríssimo ilustrador Guilherme Match. Fala, oi, Match. E aí, Match, como é que você tá, Match? Cara? Tô bem. Tô bem, tô meio cansado de viagem, mas tá massa. Chamaram, eu tenho que vir. O Matt e sua adorável esposa Gabi, que está nos ouvindo aqui do lado, pescoçando aqui. É secretária e agente pessoal de Matt. Agente pessoal. Você é comentarista sem microfone. Comentarista hoje, sem microfone hoje do podcast. Eles estão passando aqui por São Paulo numa escala bem longa de viagem. Pra Manaus. Eu jurava que era Manaus, jurava. Tipo, tipo, não é em São Paulo. Raoni inventando, eles vão pro Japão, tá ligado? Não, eu falei até pra Luísa, não, aqueles amigos nossos de Curitiba vêm pra cá, porque eles vão pra Manaus, eles vão passar o dia, à noite eles vão pro Amazonas, sei lá. E eles eu até espalhei pras pessoas. Ele é pro São Paulo, deixa uma puta que o pariu, tá ligado? Foda-se. Eles, na verdade, vão para Recife, para um casamento de um amigo, e eles resolveram passar aqui para dar um alô para os bucaneiros, visitar a gente, belo navio pirata. Então estamos aqui, né, caras? E aí, como eu estava fora, o que que tá rolando nesse meio tempo aí? Carnaval. Marca a uticagem, cara. A única coisa que eu soube do carnaval é que, deve ter passado na timeline aqui do Facebook, é que um ator do Gossip Girl esteve aqui, e aí várias minazinhas brasileiras, atrizes daqui, inclusive uma delas que era aquela Manu Gavassi, Caralho, lembra, cara, lembro dessa fita. Cara, lembra quando eu acho que o produtor dela entregou... A gente ia fazer fundo de palco dela, cara. A gente ia fazer o fundo de palco da Manu Gavassi. Ah, okay. Mas enfim, aí ela... Lembra que ela tinha uma música sobre as botas de cowboy dela? Lembro. Era muito engraçado, cara. Uma música muito fofa sobre de as botas. De rolê sobre as botas, né? Com as botas favoritas. As né? minhas coisa... botas favoritas. É, mas então, era muito engraçado. Você ia dançar, se você... era o Nate? Você, era, você eu tô recebendo você... informações aqui de quem era no Gossip Girl. Não era, o Chuck, não era o Dan. Era o Nate. Era o Nate. Era o Ted? Era o Bombadil. Era o Jack. O Eric. Era o Bob. Era o Bob. O Tyler. É o Tyler, certeza. O Tyler. Mas enfim, e como visto que o cara era de Gossip Girls, eu achei relevante a gente contar uma fofoca sobre o assunto, né? Sim, relevantíssimo. Ainda mais porque, tipo, tiraram fotos dele e, tipo, filmagem, sabe, essas coisas. Então, tipo, é nisso no que baseiam a série, né? Então, acho que acho importante a gente falar sobre isso. É um meta-ator, tá ligado? Exato. Fazendo o papel dele na mesmo, série, ele na vida o papel. Real. Na vida real, exato. E, mas enfim, aí estamos aqui, né, caras? É, então, pós-carnaval, pós essa tristeza. E também outra coisa que aconteceu essa semana, é não necessariamente triste, apenas tipo. Quem liga? Quem liga? Apenas, tipo, que bosta. Diferente, né? Apenas. É o que eles chamam de punheta da academia. Quer dizer, o Oscar da academia, né? Que basicamente é uma punheta, digo, uma premiação entre os membros da academia, que eles se premiam e se punhetam também no backstage. É um circle jerk gigante. É um circle jerk gigante. Pra eles, tipo, levarem homens carecas dourados pra casa. Basicamente, sim, esse é o grande objetivo do Oscar. Pior que eu pensei ontologicamente, agora que você falou que é só um rolê de punhetagem, e realmente, né? Tipo, não é um prêmio que fala, não, a gente vai descobrir novos talentos. Não, não. Isso vai representar, tipo, esse prêmio existe pra, tipo, é o futuro dos filmes no mundo. Não, é só, tipo. Pô, o Martin Scorsese fez vários filmes, a gente não deu nenhum pra ele. Vamos lá ainda. Dar um tapinha nas costas. Esse ano, então. Vamos chamar o Coppola e o Spielberg pra subir no palco e dar um troféu pra ele, sabe? É tipo, só isso, sabe? Cara, que palhaçada, sabe? É tipo a grande premiação dos caras que não precisam de prêmios. Eles já fazem filmes trilionários. É tipo, o Oscar, no fim do dia, é uma grande punhetação na frente do espelho, né? É uma punheta em círculo, tá ligado? Na frente do espelho. É, uma punheta em círculo ali, né? E é foda porque, tipo, eles chamam todo mundo que é do rolê deles e dão prêmios uns pros outros, tá ligado? Tipo, o quê? Então. O que tá acontecendo? Exato. Não, é muito bizarro, tosco, cara. Mas enfim, né, cara? Oscars, então. É, tipo, mas, assim, comprovando isso que você tava falando, Rony, de como realmente, tipo, novos talentos e tal. Pô, como é o nome daquele cara do A Beleza da Vida? A Vida é Bela? O italiano, o louquinho. Mario Bros. Eu não lembro. Giorgio. Giorgio something. Não, o nome dele é Roberto Benigni. Isso. Eu sabia. O Roberto Benigni. Mario Bros. Mario Benigni. O Roberto Benigni lembra que, bom, ele tinha, tipo, já tinha uma boa carreira na Itália e tudo mais, como cineasta, como roteirista, como ator. Tava representando. Blá, blá, blá, blá. E aí ele finalmente foi e ganhou um Oscar e tal. E aí todo mundo falou, puxa, que ótimo, olha, este cara vai poder sair da Itália e conquistar o mundo. Sabe o que ele fez imediatamente? É, exato. Sabe o que ele fez imediatamente depois do Oscar? Gastou em putas e drogas. Um filme chamado Pinóquio, cara. Aham. Que basicamente enterrou a carreira do Roberto Benigni pra sempre, onde nossa, ele era o Pinóquio. E era horrível. É sério. E é horrível, horrível. Tipo, é uma adaptação de Pinóquio que ele escreveu e ele achou que seria uma brilhante ideia. É que o lance do Benigni é que ele tem aquele lance, como o Fogão gosta de falar, meio clown, né? Nossa. Ele lance meio palhacitos. Ele é muito clown, cara. Ele muito fez aula de clown muito, quando ele tava na escola dele. Workshop de clown. Ele fez muito workshop de clown, cara. E escola de circo. Escola de circo de palhacitos. Palhacitos. Tipo, então entendo ele querer ser o Pinóquio. É o papel perfeito pra mim, que eu escrevi pra mim mesmo! E eu dirigi... tenho Oscar, como eu vou estar errado? É, exato. Enfim, então tá aí a prova de que, tipo, não serve pra porra nenhuma, né? Mas vamos falar do que aconteceu. Primeiro lugar, assim, todos nós aqui vamos comentar sobre o Oscar, porém, apenas um de nós assistiu. E é o seguinte, eu não vou contar quem é. É, vocês vão descobrir a partir dos comentários. Vocês vão ter que descobrir quem que foi a única pessoa aqui que assistiu. Sim. O pior é que, tipo, você não precisa, mas porque tem internet, tá ligado? As pessoas vão descobrir. Eu tinha um amigo que falava, a internet te dá todas as ferramentas pra simular qualquer coisa que você quiser, tá ligado? É isso, mas é isso, é verdade, cara. É, tipo, você pode muito pagar de, tipo, realmente, o discurso daquela mulher. O que ela estava pensando? Exato, sabe? Isso é fácil, cara. A internet tá aí justamente pra gente enganar as pessoas. Então, né? Engane as pessoas. Se você não está enganando a pessoa, você está usando a internet, tá pagando a internet à toa. É, você não usa a internet direito. Então, exatamente. Mas no Oscar desse ano, o grande premiado, pra quem ainda não leu os jornais, foi o Homem-Pássaro, chamado também de Birdman. Inclusive, por favor, eu tô morrendo pra falar isso. Por que as pessoas vêm falar do tipo, eu pensei que ia ser um desenho do Harvey o Advogado? Tipo, mano, você sabe que Harvey o Advogado é um desenho que existe por causa de um desenho que chamava Homem-Pássaro. Tipo, que, por sinal, sempre foi muito ruim e muito beta, tá ligado? Tipo... Mas, tipo, por que você tá falando que o negócio ia ser baseado no Harvey o Advogado? Não chama Harvey o Advogado. O filme chama Harvey o Advogado, tá ligado? Não, o Homem-Pássaro, tá ligado? Não só Harvey. Parando no meio do caminho da sua piada, tá ligado? Mas, por favor, prossiga. Mas, enfim, né? Aí rolou Harvey o Advogado, que é um filme dirigido por Inharitu, que é o cara que dirigiu Gravidade também, não foi? Ele fez o Gravidade? Foi? O da Sandra Bullock com... Não sei, cara. Não, eu sei qual foi. Com o Jorge Clooney. Eu acho que é. No espaço. O sabe aqueles que foi? Quem foi? O Matt Manja de mais de você. Mais ou menos que você. O Alfonso Cuarón. Ah, é. Boa, esses caras. São os espanhóis. Ah, esses mexicanos aí. Colombianos. Esses mexicanos. O Inharitu dirigiu Beautiful, Babel, 30 gramas. 20 gramas. Isso aí. Esse é o Inharitu, né? Esse é o Inharitu. Tá, e o outro... Ele dirigiu um Harry Potter, velho. Ele dirigiu O Prisioneiro de Azkaban, foi? É. Ah, é mesmo? Que é o único filme realmente bom do Harry Potter. Pode dizer também do livro. Também pode dizer do livro. Foi o único, tipo, aqui vocês mandaram bem. É. E depois perdeu a mão. Mas, enfim, aí ganhou porque já tava um tempo já, né, pra bater punheta pra ele já. Ele já tava na fila da punheta do Oscar já faz já um tempo. Já na fila da punheta. Já faz um tempo porque, justamente por todos esses filmes que você tinha falado, tipo, todos eles, desde o primeiro, do 21 Gramas, que foi o que mais, foi o primeiro dele, assim, ele já tinha, tipo, sabe, champanhe e tudo mais, então já é um negócio feito pra Oscars, assim. Sim. Foi meio spoiler colocar o champanhe pra anunciar, né? Foi? Ah, porque foi, é verdade, foi ele, né, que anunciou de melhor filme. É verdade. E daí ele arruinou o Oscar. Mas eles sempre fazem isso, entendeu? Porque, tipo, todo mundo sabe, tipo, os caras que estão botando quem vai subir ali, eles sabem. Não, que tá mas você viu envelope, como sabe? Que ele arruinou o Oscar? Sim, sim. O que ele arruinou o Oscar? Tipo, ele foi anunciar, não fui eu que assisti, tá, gente? É uma surpresa no final ainda. Mas ele foi anunciar... Pior que eu li um artigo gigante de tipo, listas de gente xingando o cara. Porque ele foi anunciar, ele abriu e falou, e o vencedor do Oscar de melhor filme do Lula. E daí ele parou. E daí as pessoas riram, não sei porquê, acho que elas estavam nervosas. E daí ele falou, tipo, quem deu o green card pra esse filho da puta? Caralho. Birdman, foi desse, ele falou, caralho, tipo, who gave this son of a bitch his green card? Caralho, e daí ele falou, Birdman, e daí todo mundo, ei! E daí, tipo... Aí aquele aplausos estranhos. Caralho, cara. Não, e daí o cara subiu lá e falou, tipo, eu dedico esse prêmio pra todos os mexicanos que moram no México, que a gente tem o governo que a gente sempre mereceu, e pros caras que fundaram esse país, que vieram de fora também e fundaram essa linda nação de imigrantes, tá ligado? E pau no teu colchão. Chupa essa, filho da puta. E daí ficou o maior bad play pra acabar o negócio, tá ligado? Tipo, véio, essa ficou a bad, né? Então, o que eu fiquei de coração partido foi do quando anunciaram o cara lá do teoria da teoria do Stephen Hawking. Teoria da porra toda. O Hawking lá, o cara de cadeira de rodas que magicamente no Oscar não tava de cadeira de rodas. E aí, e porque, tipo. O milagre dos Oscars. É o milagre dos Oscars. É o milagre do tapete vermelho. Porque foi mano, eu não sei. Bom, não sei quem viu aqui, né? Mas mas eu sei que. Mano, deu mó dó, porque, tipo, quando, assim que anunciaram ele, o Michael Keaton. O Michael Keaton. Ele tava sacando o papelzinho dele. Ele tava sacando o papelzinho dele, assim, aí ele, opa! Tipo, mó dó. Cara, porque o Michael Keaton. Porque é foda, porque o Michael Keaton, desses caras tipo, entre os Batmans. Entre os Batmans, ele é um melhor ator, cara. Ele é um puta ator. Cara, ele é, velho. Ele fez uns filmes muito foda. Tipo, eu mesmo me clones. Minhas clones, essas cópias. Cara, você fala desse filme do Michael Keaton, que ele tem várias cópias, e eu só fico lembrando da capa, onde é ele encoxando a esposa e os filmes encoxando ele, tá ligado? Esse filme é do caralho. E eu não lembro nada do que acontece, além de que tem vários Michael Keaton. Cara, é que tem o Michael Keaton. Esse é o que aparece o fantasma, não é? Que aparece um fantasma no tem um fantasma no filme. Não tem, cara. Tem. Não, tipo, tem um, não um personagem fantasma. Tem uma aparição fantasmagórica no fundo. Sério? Do filme. Sério? Mas não é o Três Solteirões e um Bebê? Esse também. Ah, então se pá esse, é, sei então. Lá. Eu sei que no Solteirões e um Bebê tem que aparece um cara na cortina atrás isso, da cortina. É isso. Três Solteirões e um Bebê. É um cara que pode estar lá atrás. Como é que é um fantasma? Não, acho que eles viram lá um recorte de alguma coisa que eles deixaram ali atrás, tipo, do Sete, tipo, alguma coisa, um recorte fantasma. Tá recorte fantasma. Mas os clones eu lembro que tinha o Michael Keaton, o Michael Keaton burro, o Michael Keaton bad boy que tinha uma faca, e tinha o Michael Keaton que era hiper inteligente, que eu acho que era gay, tá ligado? Ah, é verdade. Que acho que nos anos 90 eles não entendiam pessoas gays ainda. Tá, eles não sacavam como funcionava. Não sacavam ainda como assim. É que rolava o lance. Eles, a única coisa que eles sabiam é que gays, eles não podiam botar gays e AIDS na mesma frase. Exato, né? Exatamente. Foi a única coisa que eles aprenderam nos anos 90. Finalmente. Finalmente. Mas assim, então, e o Birdman, eu não assisti. Eu queria ter assistido, mas principalmente pelo que eles falaram, de que não tem cortes, porque, tipo, o Michael Keaton tá vestido como um homem pássaro também, que eu acho que isso deve ser fundamental de assistir. Aquela imagem que é o Michael Keaton na rua e tem ele de Birdman atrás dele, ela aparece por 3 segundos, assim. Sério? É isso só. É um momento que... É um filme esquisito. Filme bem estranho, cara. Então, é um filme que, tipo, se ele não tivesse esse rolê de não ser corte, não tem corte, ele... Não seria um grande bosta desse filme. É. Então, e assim, eu tava mó empolgado, até que me contaram, ou eu li em algum lugar na internet, que é um filme metalinguístico, assim, sobre ser cinema. Sobre um ator que fez um super-herói e agora é um lixo. Ninguém liga pra ele. Ele tenta fingir que ele ainda é alguma coisa. Oh, meu Deus, isso é extremamente biográfico, né? Então, é esquisito. Sabe? Ah, é isso a história do filme? Uhum. Ah, entendi. É, tipo, então, de fato, existe um super-herói no fim das contas. Sim, ele interpretava Birdman. Um Birdman. Daí todo mundo, quando ele aparece na rua, todo mundo fica gritando Birdman, tá ligado? Foi a única coisa que ele fez. Mas será que as pessoas gritam Batman quando ele aparece na rua? Não, porque ninguém lembra. Ou, né? Ou eles gritam, ei, clones, tá ligado? Beetlejuice! Beetlejuice! Então, eles simplesmente não gritam, tá ligado? Tipo, ei, quem é você? Tipo, ei, cara da boca pequena, tá ligado? O Michael Keaton era o Johnny Depp quando o Johnny Depp ainda era novo demais e estava usando drogas demais pra ser alguém na vida, sabe? É, então, tipo, a ideia ainda era coisa, aquele ator super versátil, fazia várias coisas. Cara, ele fez um puta Beetlejuice, cara. E ele fez um puta Beetlejuice. Ele tá assim, ótimo com o Beetlejuice. Mas ele era realmente um bom ator. E eu acredito que nesse filme realmente esteja bom como ator e tal. Ele tá. Tá mesmo. Mas aí quando eu vi essa história, esse lenga-lenga aí sobre... metalinguagem e tudo mais. Aí eu falo, mano, Hollywood, pelo amor de Deus, para de fazer filme sobre você mesmo, sabe? Tipo, vocês já têm o Oscar, sabe? Que é pra falar de vocês mesmos e, tipo, parecer super bonitos, assim. Mas, tipo, chega, cara. Chega de ficar falando que eles estão numa peça de teatro, então não é tão, assim, vibe de Hollywood. Não, tô ligado. Mas, sempre, sabe? Tipo, já tô ligado que já vai ter esse lance de, tipo, as dores de Hollywood, dos atores. É tão difícil ser um ator. Exato. Essa é bobageira. Assim. Então, tipo, sei lá, eu não sei mais se eu vou assistir. Agora, outros concorrentes. Não, é mágico. Você, quando olha e fala, tipo. Os cortes e faz tal. 40 minutos que eu não vi você cortar, tá ligado? E daí você assiste de novo. Não que eu tenha feito, que preguiça. mas você assiste de novo. Vai vários cortes. Quando você começa a prestar atenção, que você fala assim, tá, mas onde é que ele vai cortar essa porra? Não, daí você realmente assiste pra, tipo, essa eu fiz, vibe. Assim, eu tava assistindo e de repente. Caralho, tipo, é a mesma cena até agora. E de repente aí eu comentei, até comentei com a Gabi. Falei, meu, tipo, você reparou que parece que não cortou até agora? Bem no comecinho, assim. É. Ela, não reparei. Aí eu comecei a reparar, daí eu vi, ele tá cortando bem na miúda. Bem na surdina, assim. Você não vê. Mas tem umas horas que você fala, tipo, Porque quando você vê que o cara tá escondendo de você, daí tem hora que você fala, aqui. Plano aqui. Cara, plano de sequência aqui. É foda. Mas é muito louco. São poucos os que realmente são feitos num take só, né? Assim, tipo... De verdade, quando eu olhei, faziam 40 minutos. E daí eu falei, não. Mas sim, eu gostaria só de lembrar... Vai ser um bagulho inteiro, assim. Eu gostaria apenas de lembrar que Hitchcock fez exatamente a mesma coisa nos anos 70 com Rope. É verdade, cara. Então, tipo assim... é muito chato. Sabe, tipo... Não é uma coisa. Mas é meio. É outra escala hoje em dia, porque, tipo, o Rope é hoje tudo num apartamento só. É num apartamento só. Daí você fica tipo, bom, vai ver. Um é num apartamento só, mas e é tudo uns cortes muito, tipo, muito uma surdina, assim, que, tipo, o mas cara tá vindo na câmera e corta e passa o cara, sabe? Tipo, sabe? Esse, não, hoje você tem efeitos especiais, cara. Não adianta, tipo, o plano de sequência assim, não tem mais o mesmo impacto. A câmera vai passar no nada, sabe? Daí você sabe que esse nada era um verde que daí os caras colocaram na parede depois. Exato, exatamente, exatamente. E isso é foda, sabe? Essas... Hoje em dia não tem mais, eu acho, que o mesmo impacto mesmo, assim. A mágica morreu. A mágica morreu. Louco. É muito... Mas o que eu sei é que o que a gente tem os outros filmes que estavam concorrendo, pelo menos eu assisti o Whiplash. O Whiplash foi demais. Também o Nightcrawler, né? Nightcrawler é muito bom. Muito bom. E o... Qual é os outros grandes que estavam participando também? Boyhood também. Boyhood, o Budapeste. O Budapeste também gostei. Mas enfim, desses daí. Pô, o Whiplash pra mim eu achei muito foda. É muito foda. O Whiplash eu assisti em seguida depois que acabou de tipo... É muito legal. O que aconteceu? Porque tipo... eu lembro que saiu um artigo do New York Times falando, vocês não entendem, ele não foi um bom retrato sobre o jazz. E, tipo, de fato, não é esse o objetivo. É. Não é um documentário. Não, filme especificamente. Você não entendeu. É foda, porque o roteiro ele é muito claro. Tipo, isso que tá acontecendo. Desde o começo ele fala sobre abuso e, tipo, sobre. Não sobre abuso psicológico, mas sobre o limiar entre a loucura e o artista. A jornada do herói dele, que o cara. O J.K. Simmons senta e fala: o que eu tô fazendo é isso aqui, tá? Então o que você vai fazer depois dessa cena é isso. O roteiro fica muito. Sabe? Não tem. Então, isso eu acho legal, tá ligado? Porque tem. Não é tipo o Birdman que é tipo, os truques. Sabe? Truques? Truques e roteiro, sabe? Eu vou contar uma história de verdade. Deixa eu só contar uma história. Exato, exatamente. Truqueirices. E isso é muito legal, porque, tipo. Eu tenho um tema realmente desses que me interessa bastante. Que é o quanto você pode ser um artista mantendo a sua sanidade, sabe, assim? Porque, assim, se você for ver os grandes gênios da história, pessoas que realmente, tipo, mudaram o rumo da humanidade ou mudaram o rumo das artes ou qualquer coisa assim, são pessoas completamente malucas. Perderam a noção. Deploráveis, assim, tipo, pessoas que assim, provavelmente batiam nos filhos ou faziam, ou, tipo, cortavam a própria orelha. Estacionavam na vaga de deficiente. É. Eu sempre lembro desse filme. Eu sei, eu não sei. Ele é um filho da puta. Ele parava na vaga de deficiente. Tipo, velho. Isso é tudo que você pode falar do cara. Ele gritava com os funcionários. Tipo, várias pessoas que não fizeram o que ele fez grito com os funcionários. Ninguém vai lá xingar ele. Tipo, realmente, esse cara não merece. Ele gritou com os funcionários. Mas isso é interessante, porque o moleque só fica muito. No filme, o moleque só fica muito foda justamente quando ele passa dessa barreira. Quando ele, tipo. Sofreu um abuso emocional do cara que, tipo, não tem volta mais. Que, tipo, já era, sabe? Mas é aí que tá. E se você não viu o filme, spoilers, vão pra casa e não ouçam. Mas, tipo, ele teve uma epifania. Ele, tipo, atravessou a barreira do esforço rumo às artes. Ou ele só lembrou que ele conversou com o cara ontem à noite e o cara falou, tipo, quando alguém xinga você, você tem que voltar lá e fazer os bagulho. É meio shit, tá ligado? Também. Tem isso, né? Porque, tipo, como artistas e tudo mais, você tem uma... Sei lá, você tem que se mostrar para o público e tudo mais. Tipo, eu acho que foi fundamental o final e ele quebrar justamente em frente a um público. Porque ele nunca poderia ter feito aquilo se não tivesse pessoas vendo ele, sabe? Não tivesse os espectadores e tudo mais, sabe? E ele ter ido lá e ele conseguiu, ele fez e foi foda, foi super. Nossa, esse cara é demais. Mas o que eu acho foda é, tipo... Alguém só cantou a bola pra ele, tá ligado? Eu fico meio tipo... Vai lá e faça isso. Acabou. Bem da hora, mas... Porque ele se esforça o resto do filme inteiro. Então você já... Não, tudo bem. Você pode ser demais. Eu vi você sangrando, sabe? Mas eu acho meio tipo... Mas enfim. E teve o Splash. Eu teve o Boyhood, que pelo visto ninguém gostou aqui. Boring. Cara, é um filme chato pra caralho, que eu achei muito louco. Porque, tipo, ele quis mostrar qual é a vida, como é, os momentos da vida de um moleque durante 12 anos e, tipo, é, cara, a vida é uma bosta mesmo, cara. A vida é um saco mesmo, a vida é chata pra caralho. E é isso, tipo, a maioria, se você pegar momentos isolados, tipo, da sua vida é entediante pra cacete. Pra então, você mas botar no filme, não, sabe? Eu acho que se você pegar todos os momentos, a vida é entediante. Se você pegar momentos isolados, você tem uma desculpa pra pegar os bons, sabe? É, então, e daí tipo, você, o cara pegou momentos isolados que são chatos, de, tipo, você não podia ter escolhido melhor. Mas quais seriam os bons momentos da vida desse moleque, não sabe? Não os que estão tipo, no filme. Entre ele terminar com uma mina e, tipo, a mãe dele terminar com o namorado dela, você acha que ele, tipo, ah, não, ele, de repente, ele desenvolveu superpoderes porque foi mordido por uma, não, uma borboleta tipo, mutante. Mas é igual na adaptação ele, que o Nicolas Cage pergunta pro cara, tipo, mas como que eu faço um filme, uma história incrível contando só coisas que acontecem? De, tipo, não ia ficar chato? Ele, tipo, velho, tem, sabe, mãe afogando criança e, tipo, cachorro salvando o bebê e, tipo, mas, várias coisas mas que nada acontece nesse filme disso, entendeu? E eu acho que assim, de uma história... Mas o filme não é um documentário, o cara podia ter inventado coisas legais pra acontecer no filme. É, não, mais é verdade. Do que, nossa, esse garoto envelhece mesmo, hein? É, mas eu acho que isso que é engraçado, porque tipo, ele tentou mostrar como se fosse um moleque qualquer, tá ligado? É, como se fosse um moleque qualquer, não um moleque fantástico com uma história fantástica. Eu acho que isso que é interessante, tipo... Mas a gente viveu essa vida, cara, a gente não precisa ver isso no cinema, é igual tá filmar a fila do banco, tá? Total. É igual uma que fala que, tipo, você escrever um roteiro e falar que, tipo, não, o roteiro tem que ser assim, porque isso aconteceu de verdade. É assim que é, de, tipo, não, total, que desculpinha, total. Tá ligado? Isso. Faz um bagulho da hora, velho. Mas, não, mas eu gostei dessa... Jogando fora do vibes do moleque. Da chatice da coisa, assim, do completo tédio. Nossa, do negócio, eu gostei. É igual, assim. Como chama? Somewhere, ou... aquele da Sofia Coppola, que o cara é um ator. Somewhere. E eu, tipo... Ah, é mano, verdade, esse filme não acontece nada. Nossa, não acontece nada, e nem dura, ele nem envelhece. É? É pior do que um Boyhood. O intervalo da vida do cara, realmente, onde, tipo, não tem nada demais. Nada. Assim, né? Nossa, e uns planos de nada acontecendo de 5 minutos, assim, de, tipo... É verdade, é verdade. Eu assisto o cara fazendo um molde pra cabeça. Caralho. E todo mundo foi embora, o cara ficou só sentado lá esperando secado, tipo... Por que você fez isso comigo? Imagina se eu paguei pra ver esse filme. Mas não, o que é interessante é que ontem eu cheguei, tava cansadão, eu fui assistir um filme no Netflix. E aí tem um outro filme que foi feito durante 12 anos. Qual? Que é um documentário sobre duas crianças negras nos Estados Unidos indo pra colégios de classe média alta, assim, sabe? Ou colégios de brancos, né? Colégio de brancos. Como chama? Colégio se chama se chama American Promise, o nome. E foi filmado durante 12 anos pelos pais de um dos moleques. E eles acompanham esses dois moleques, assim. E, tipo, a vida dos moleques é muito Pra você é que tá só foda. Ouvindo, eu tô, tipo, boquiaberto. É o melhor pai do mundo, tipo, eu vou ganhar muito dinheiro nas costas do meu filho. E esse outro moleque aqui também. Então, e é foda que, assim, a vida desse outro moleque aqui também acontece umas fitas, tá ligado? Acontece umas coisas tensas, assim, mais do que em Boyhood, pelo menos. Então, isso é muito mais interessante, né? E é interessante porque é real, assim, porque os moleques se fodem ao longo dos anos, você vai vendo o psicológico deles sendo minado só pelo fato de eles serem os únicos negros da escola, sabe, assim? E aí um dos moleques não consegue passar pro high school, e aí ele vai pra uma outra escola no Brooklyn, onde só tem negros, aí esse moleque na comunidade negra, ele cresce pra caralho, ele fica mó bem, ele fica, tipo, ele vira meio artista e tal, enquanto que o outro moleque fica meio frustrado, meio perdido e tudo. Caralho, cara. Então é muito foda. Cacete, velho. Então, isso é infinitamente mais interessante do que foi. Eu entendo. Vida de um moleque de classe média alta durante 12 anos, tá ligado? Não, e o que é foda também é que esse filme do Boyhood é uma... Qual é o nome do diretor mesmo? Richard Linklater. É uma desculpa pro Linklater filmar a filha dele crescendo, tá ligado? Tipo, ah, bom, eu vou estar trabalhando todo esse tempo, nunca vou ver minha filha. Bom, vou botar ela aqui num filme que eu vou filmar durante 12 anos. Eu vou filmar minha filha e fazer todo mundo assistir. Exatamente. Que, e ela vai ser uma puta uma chata no filme, né? Porque a filha é a... A filha do Linklater é a irmã, né? A irmã do cara principal. Tá que saco, hein, meu? Mas enfim, e o que mais? Boyhood, eu assisti esse Nightcrawler aí, o Abutre. Esse eu não vi. O Abutre. Eu assisti. É louco. Eu não gostei. Você não gostou? Não, não gostei. Não? Não, não gostei. Não gostei mesmo. E você gostou de Boyhood? Gostei de Boyhood. É. Pô, eu gostei da música, pra, achei legal. Pra entender. Então, eu não gostei porque, sei lá, é quirky characters. Não. Olha esse personagem. E é isso, sabe? Tipo... Não, e é isso e coisas acontecem. Acontecem, um carro capota. É tipo, olha esse não personagem daí, é um moleque crescendo por 12 anos. É, mas é. É muito mais iconoclasta do que botar a porra do bonitinho lá do Brokeback Mountain pra fazer um doidinho. É muito assim, louco. Que não é nem um pouco, ele não é nem um pouco bom ator, assim, eu acho. Eu pelo menos acho que ele não é um bom ator. O Donnie Darko? Eu achei meio. Mas sei lá, eu não gostei muito da história, cara. Eu achei ele muito pretencioso, cara. Eu não faço ideia. Eu achei ele muito pretencioso. Porque é muito tipo, ah, vou fazer um filme dark. E tipo, e assim, a fotografia nem é tão boa assim, cara. Tipo, ele usa uns planos tão besta também. Eu acho muito legal. Você falou, tipo, esse filme é muito pretencioso. Ele quer contar histórias forçadas. Isso nunca ia acontecer na vida real. Mas é tipo, é meio. Da hora é isso aqui que não acontece nada. Acho muito bom que, tipo, faz todo sentido. É muito coerente da sua parte falar isso. Eu não vou nem discutir. Você está, porque, infelizmente, sim, incoerente. Não, tipo, faz todo. O cara que gosta do filme que não acontece nada gosta desse filme que acontecem várias coisas. Tipo, ah, mas não adianta só as coisas acontecerem, tipo, só pelo estilo da coisa, assim. Só porque é estilosinho e é bonitinho e é o Donnie Darko com uma câmera na mão fazendo coisas caretas na câmera, sabe? Tipo, é isso, foi esse o pitch do filme. Eu acho que eu não sei, assim, eu acho ele legal como ator, acho que porque o primeiro filme que eu assisti dele foi o Jimmy Bolha, cara, esse filme do cara, nossa, esse filme é animal, cara. Esse filme, cara, quando era adolescente, esse filme é sensacional, assim. Esse filme é foda. E é estranho, cara, porque... só um parênteses, tipo, é engraçado que todos nós já fomos homens bolha, lembra, Fogão? É verdade! Tipo, eu, Falcão e mais outros dois amigos nossos, a gente fez trampo de homem bolha pra um bagulho de quê mesmo? Era de vacinação. De vacinação, cara, a gente tinha que colar nos picos vestidos de homem bolha, e tipo, ei, você não toma vacina, sério? Você fica que nem a gente. Sério? É sério. Que da hora. É muito engraçado. É verdade. Jimmy Bolha é muito legal. Mas então, mas sei lá, eu nunca me impressionei muito com a carreira dele, assim. Eu acho que ele nos filmes mais recentes que ele fez, tipo, eu lembro dele no Zodíaco lá, do Fincher, daí tem esse Os Suspeitos também, que ele fez, que é policial, assim. Nossa, Suspeitos foi tão da hora. E daí esse, é estranho, assim, porque parece que ele fica tentando fazer uns papéis que ele é tipo um policial... marrentão, assim, sabe? Sim. E aí nesse filme ele, tipo, tá um cara super bizarro, assim. E eu acho ele um cara bem freak, assim. Ele tem, quando ele atua, ele tem uma cara de loucão, de ser meio doido. De ser meio doido, assim. E aí eu acho que, por isso que eu achei interessante nesse filme a tua atuação dele. Pode crer. Eu gosto do filme porque ele começa como um idiota. Nossa, que imbecil, tá ligado? O cara não consegue manter uma conversa sem parecer um maluco, tá ligado? Sim. Mas isso não muda. E daí no fim do filme, lógico que muda, no fim do filme ele é eu vou matar todos vocês! E é muito foda, porque no começo do filme você fala... Não, mas no começo, como assim? No começo, a primeira coisa que ele faz é bater num cara. Ele é a primeira coisa vigia. Que ele faz. Não, ele bate no vigia. Ele bate no vigia. A primeira coisa que ele faz, ele tá roubando os negócios. Tipo, a primeira coisa que você fala é que, tipo, esse cara não tem bom caráter. Mas no... É a primeira definição do personagem. Ele não tem bom caráter. Ele é meio maluco. É. Mas ele é tipo, se você colocasse o Sheldon num filme de gente grande, tá ligado? Ele é só um babaca. ninguém ia aturar o Sheldon. Todo mundo ia enfiar um murro na boca dele. Sim, sim, sim. Só que é um Sheldon que mata revida, pessoas, né? Tá ligado? Ele enfia um murro na boca dos outros. Sim. É muito, tipo... Porque ele tem capacidade de fazer no mundo maldades. Onde você espera que as pessoas não te matem, você fala, tipo, que babaca, seu otário. Sim. Eu vou sentar na mesa dos vencedores. A única coisa que eu gostei... É porque, sei lá, esse tema me pareceu já... Eu não sei se já foi mostrado de outras formas, que eu achei já mais interessante. Tipo, em American Psycho, por exemplo, que eu acho que ele trata dessa coisa das normas sociais, como se você parar pra pensar e você isolar elas do contexto dela, como acontece no caso do Nightcrawler, como ela parece, como as normas sociais são coisas estranhas, mais ou menos esses temas, eu acho que já foram trabalhados de formas melhores. Não... No American Psycho? É, eu acho. Você acha Nightcrawler forçado, mas você gosta de American Psycho? Sim. Tá. Peraí, eu não falei que era forçado. O Nightcrawler. Como eu falei, você descreveria? O que eu falei que ele é... Sei lá, eu falei que ele é pretencioso. Não, ele não... Ele não é pretencioso. Não... É. Mas o American Psycho não. Eu achei não tanto, não. Não achei. É que American Psycho parece Boyhood. Nada acontece. Mas o... desses negócios aí do... A única coisa que eu gostei do filme foi que no roteiro ele bota essa... E o Jake Gyllenhaal, apesar de eu não gostar muito dele, uhum. ele ter feito isso bem, de tipo de botar de uma forma bem artificial aquelas informações que você lê de internet, de tipo de ou de guia de empresários, assim, sabe? Para ser um bom líder, você precisa fazer citando, tal coisa, né? Que ele fica citando. Tipo Michael Scott no Office. Dá muito medo. Nessas horas, é, tipo, cara. Isso é muito da hora. Então, tipo, isso eu achei legal. Sinistro, assim. Tipo, o que eu espero desse cara? Sim. É, então, mas sei lá, não curti tanto, não. Sei lá. Vocês assistiram American Sniper? Não. Não, cara. Vocês viram que o Michael Moore foi falar mal do filme no Twitter? Ah, pra quê? Sério? Ah, porque o tio dele morreu na guerra, foi morto por um sniper. Ele falou de, tipo, snipers são os filhos da puta, tá ligado? Uns caras que atiram nos caras pelas costas. São campers. foi meio que isso. Só que na vida real, que realmente, tipo, você tá andando lá e um cara atirou em você e é um cara que você não podia ver. Então, que covarde. Ele fala isso. Ele fala, tipo, são os covardes, tá ligado? E ele também fala que... O cara não é um herói porque ele tava invadindo um país, tá ligado? Uhum. Se um cara que é sniper de um país que tá sendo invadido mata as pessoas, ele não é um vilão. Ele é o seu vizinho que tá se defendendo, tá ligado? Ele é um brother. Tipo, ele é o herói porque tão fudendo com a casa dele. Mas a galera tem falado bem mal desse filme. Eu não cheguei a ver ele, cara. Tipo, que eu vi, na verdade, assim... Uber americanoide. Eu nem vi gente tanto falando mal. O que eu vi é o filme... Eu me preocupei com as pessoas que estavam falando bem, na verdade. Cara, é meio que o oposto, assim, sabe? Então, tipo, as pessoas que estavam defendendo o filme eram uns malucos daqueles que acham que todo cara de turbante é terrorista, sim, cara, sim. Sabe? É. Tipo, esse tipo de coisa. Não, eu vi outro dia um cara lá do meu Facebook, do dia pra noite, ele virou um cara muito estranho. Ah, você falou, o cara que do dia pra noite ele virou o maior reaça louco do planeta, da vida, assim. Bizarro, ele postou um texto, tipo, louvando esse filme pra caralho, não sei o quê, pá, que a American Sniper é do caralho, e que isso que aquilo, e tem que matar mesmo esses terroristas filho da puta. Caralho. E daí ele completa o post com o hino nacional americano, tá ligado? Sério? Mentira! Mano, que da hora, eu te mostro o post depois pra você ver. Ia ser bizarro. Muito louco matar esse cara e abrir o cérebro dele e descobrir que, sei lá, que tem alguma coisa... Cara, e o mais legal é que há 6 anos atrás eu lembro que a gente fumava maconha e ele tava com o braço quebrado, e ele falava que ele tinha 3 dedos e uma metralhadora, porque o braço dele tava, os 2 dedos dele tava quebrado, assim, engessado, tá ligado? E de repente do nada, isso tem outro sentido, né? De repente ele virou Hitler, tá ligado? Tipo, mano, bizarro, cara. Mas é foda desse filme que, tipo, o cara é um herói americano e de novo, se você não assistiu, spoilers, pula 30 segundos aí. Mas o fim do filme são, tipo, é o caixão dele viajando e todo mundo com bandeiras nos viadutos por onde o carro vai passar. Sério, tá ligado? Cara? E que horrível, né, cara? E daí, a primeira pessoa que ele mata no filme, a primeira, é tipo o começo, aliás, é a abertura do filme, e daí tem o rolê como que ele chegou ali, e daí volta pra esse ponto, é uma criança. Sério? É a cena do primeira. É aquela cena do trailer? Eu não vi o trailer. Eu acho que é no trailer. Sério, que é um menino que tá com... É uma criança o quê? Uma criança. Sai uma mina e uma criança de uma casa de onde tá chegando o tanque com os caras em volta, tá ligado? Eles estão andando pela rua, indo de ponto A a ponto B. No meio do caminho tem uma casa, sai uma mina e uma criança. A mina tira uma bomba da manga, da coisa dela, sei lá, e dá pra criança. E a criança vai correndo pro tanque. Com a bomba. Deu o cara dar um tiro na cabeça da criança. Ah, não, não é essa cena, então. Daí a mina vai lá, pega a bomba, vai correr também e ele mata a mina também, tá ligado? E é muito foda que, tipo, eu preciso começar o filme com ele matando a criança, porque se ele matar a criança no fim, vai ser meio foda de eu mandar essa de que ele é um herói, tá ligado? Mas é a primeira coisa que ele faz, velho. Mas, tipo, essa bala na cabeça da criança impacta de uma maneira negativa ou, tipo, yeah, matei um terrorista, tá ligado? Não, o único debate é... Ele vê a mina, tipo, a mina tá com os braços juntos, assim, enquanto ela anda, ele fala, essa mina tá segurando alguma coisa. Daí a mina tira a bomba dentro da roupa e dá pra criança. Ele fala, puta, é uma bomba. E daí, e ele tá falando no ele tá falando com os outros caras pelo rádio e tal. Ele tá falando no ponto, o diretor dele fala, não, mata todo mundo. E ele fala, tipo, meu, esse filho da puta tá com a bomba, tá ligado? E daí os caras falam, tipo, meu, ninguém tá vendo nada, é você que decide, tá ligado? E o cara, tem sempre um cara do lado dele, quando ele tá deitadinho lá, né? E o cara fala, tipo, velho, se você tiver errado, eles vão foder você. E esse cara, ele é muito fanboy da guerra, assim, ele fica tipo, isso foi demais, toca aqui. E ele, tipo, nossa, eles vão foder com você. Daí o cara ficou olhando, a criança vai correndo pra frente do tanque, e o cara, tipo... E daí, puff, ele mata a criança, tá ligado? E daí a mina vai lá, pega o negócio e ele mata a mina também. Então a única discussão é, tipo, se eles tiverem com a bomba mesmo ou se for, tipo, uma lata de óleo, sei lá. Porque se eles tiverem com a bomba, nossa... Daí mete valeu. E daí, tipo, assim que ele mata, a mina solta o negócio e a bomba explode, tá ligado? E daí todo mundo para assim, daí, não, todo mundo tá bem, a bomba não explodiu ninguém. E daí os caras falam, boa, boa, mandou bem, cara. Eles dão um high five nele. O cara do lado dele fala, yeah, that was sick. E daí ele vai dar um high five, cara? E o cara fala, tipo, não encosta em mim. Tipo, eu estou muito sentido e conturbado que eu matei uma criança. Não tá, não. Você, tipo, nem se só refletiu por 3 segundos, tá ligado? Ele deu um tiro na cabeça da criança. No chat do CS, começa a pensar, oh! É, headshot na criança, então é meio foda, tá ligado? Tipo, um herói americano. E os caras, tipo, é, você sabia que os fuzileiros contaram 160 mortes confirmadas por você? E tipo, não, eu não sabia, eu sou humilde, um herói americano. E os caras falam, tipo, você mandou muito bem, sabia que você matou pelo menos 160 pessoas? E daí, tipo, conforme você assiste o filme, você vê que... Como que eles sabem, tá ligado? O cara tá matando gente em todos os cantos, assim. Ele fica, tipo... seu contadorzinho no canto da tela ali, tá ligado? Podia ter. No final da treta, eles apertam um tab e aparece ali, tá ligado? E daí, o negócio do filme... Você ganhou um troféu. E o negócio do filme não é que ele matou várias pessoas. É que ele volta pra casa e ele tem... Como chama? Shell shock? É tipo trauma de guerra, assim. É, ele tem estresse pós-traumático de guerra. E daí, nossa, ele começa a gritar com a família dele. O que ele vai fazer? Nossa, o coração dele está batendo muito rápido. Deve ter alguma coisa errada. E daí ele volta pra guerra, e daí ele volta pra casa, e daí ele volta pra guerra. E E daí no final ele fala, tipo, não consigo mais. Essa guerra acabou comigo. E tipo, não. Você não precisa, tipo, porque ele fala, o psicólogo pergunta pra ele, você pensa nas caras que você matou? Ele fala, não, eu penso nos que eu não consegui salvar. Naqueles que estão lá agora e eu não posso olhar por eles, tá ligado? E, tipo, mas você pode ajudar pessoas aqui. E daí ele vai ajudar os veteranos de guerra que voltaram, então, tipo, faltando uma perna e tal, e os caras também estão na bad. Uhum. E daí, tipo, ele é um herói, porque ele fica, tipo, de rolê com esses caras pra eles se sentirem bem. E daí um cara mata ele, tá ligado? Tipo, e esse é o fim do filme, tipo, ele é morto por um dos veteranos. American Sniper por Raoni, tá ligado? Interpretados exclusivamente por Raoni. Exatamente. E, tipo, é muito divertido de ver como se você estivesse assistindo um vídeo de CS, mas você pensar que é tudo verdade. Cara, e o cara começa o filme matando uma criança, você fica tipo... Uau! Quê? Já? Tá ligado? Esse é o herói de vocês, velho. Ainda tem o Gandhi. O que vocês estão falando, velho? É foda, né? Esse cara matou o quê? 276 pessoas, uma coisa assim? É, ele, uma porrada é o número que eles colocaram. Né? Freguei com a porra. E daí, quando o Michael Moore falou mal do filme no Twitter, vocês se preparem, essa é a melhor lista de duas pessoas pra responderem o tweet muito nervoso pra você. A Sarah Palin e o Kid Rock vieram responder nervosos pra ele no Twitter. Tipo, seu filho da puta, seu tio ia ter vergonha de você. Kid Rock? É o Kid Rock, tá ligado? Tipo, que você ainda vive e você ainda atende por esse nome, tá ligado? A última vez que eu ouvi falar do Kid Rock foi no começo do Silicon Valley. Foi quando eu não bebi. É verdade, ele faz um show do Kid. Ele faz um show no... Ele faz um show no começo do Silicon Valley, que é uma série de 6 episódios só, do mesmo criador do Beavis and Butthead, que começa com o show do Kid Rock numa festa de uma empresa do Vale do Silício tosca, assim. Tosca. E é muito engraçado que eles começam, tipo, aloprando o Kid Rock, assim. E, tipo, eu tenho certeza que o Kid Rock sabia que, tipo, eu vou ser aloprado aqui. Mas não, ele foi, mesmo assim, participou do negócio. Caramba. E aí agora o cara me volta com essa, assim, tipo... a última vez que eu vi o Kid Rock na minha vida foi, tipo, numa participação que ele fez no WCW, tá ligado? Tipo, sério? Isso faz, tipo, 6 anos, 7 anos, tá ligado? Que horrível. O Kamel Nanjiani, que faz ele é o paquistanês que faz o Silicon Valley, ele conta, tipo, ele tem um podcast, ele com a mulher dele, e ele ele joga NBA 2K14, tipo, 1000 horas por dia, tá ligado? E daí ele sempre conta que no set, ele todo mundo ficava jogando NBA, tá ligado? E daí ele fala, tipo, eu lembro que a gente tava jogando NBA e tava rolando um show do Kid Rock, não sei porque a gente não foi ver. Deu caindo, tipo, foda, até os caras, tipo... que trabalharam, sem, não só a história zoa, como os caras que estavam lá e podiam ver um show do Kid Rock foram jogar videogame, tá ligado? Os caras que, tipo, quem leva o Kid Rock é sério, cara? Nem o Kid Rock. Alguém ouve, alguém compra, alguém baixa alguma coisa do Kid Rock. Tá, exatamente, tipo... alguém rouba o Kid Rock. Eu não quero, nem de graça. Oh, e um fato interessante que eu lembrei, factoide interessante que eu lembrei. Factoide. Aqui. Falando sobre Kid Rock. Não sobre Kid Rock, mas sobre snipers. Sabe qual foi o recorde de maior distância de uma morte confirmada por sniper no mundo? Foi de 1.300 metros. Caralho. Um pouco mais de 1.300 metros. Foi um sniper britânico na guerra do Afeganistão, recentemente. Caralho. 1.300 metros. Mas nesse... Tipo... Imagina, você mata um cara, ele cai um segundo depois, assim. Que cara. Você atira e fica olhando. Caralho. Você fica esperando. Aí o cara morre, tá ligado? Mas o último cara que ele matou... Se você não assistiu... vai pra casa. Mas o último cara que ele mata no filme, ele, tipo, não vê. É? Então... É ridículo, é tipo magias, assim. Ele, tipo, ele olha pelo negócio, assim, e daí, tipo, a câmera mostra, tá ligado? É um prédio. Só um prédio, não dá pra você ver ninguém, não dá pra você ver nada. É só um prédio. E daí, tipo, ele está ali. E, tipo, não atire. Use the force, né? E daí, tipo, eu vou atirar. Não atira, vamos saber que a gente tá aqui. É ele. E daí ele atira no nada, assim. E daí, tipo, mostra o cara tomando tiro, um monte de sangue espirrando. Mas mostra a visão que ele tá tendo do negócio. E, de novo, é só o prédio. Ele, tipo, eu acertei. O que aconteceu nesse filme? O cara tirou uma de 3 pontos ali, tá ligado? De costas, tá ligado? Caiu, tipo, na cesta, como, tá ligado? Assim? Vocês vão explicar isso depois? Porque eu não tô vendo porra nenhuma, velho. E aí, American Sniper melhor que Boyhood? Pô, sim, coisas acontecem. Caralho, você realmente odiou. Não, eu não vejo desculpa pra um filme de nada acontece. Cara, mas sabe que o Linklater é especialista nisso, né? Tipo, eu odeio todos os que ele fez. Eu não gosto de um filme. Tipo, dele. Waking Life, por exemplo, é isso. É tipo um mas cara Waking Life tem gimmicks. Dormindo e acordando, e aí tem uns filósofos fodas que ele conversa. Mas eles, é lindo. Sabe? Ah, sim, claro. Eu vou pintar o filme... É bonito, pô. Tem uma fotografia muito foda. O Waking Life é bonito, é muito de boa. Outro jeito. Sim. Não, é tipo, esteticamente falando, Boyhood tem uma fotografia boa, a edição é boa, blá, blá, blá. Mas sim, eu entendo porque você não gosta. Bom, e aí, o que mais que teve de filmes? Teve o Budapeste, velho. Eu achei ótimo Budapeste. Que o Birdman e o Budapeste foram indicados pelo mesmo número de categorias e ganharam o mesmo número de Oscars. E um é completamente melhor que o outro. Um totalmente ganhou essa batalha, tá ligado? Pode crer. Que, tipo, o Budapeste ganhou, sei lá, maquiagem, figurino, desenho de produção e trilha sonora. Pode crer. E daí o Birdman ganhou fotografia, diretor. Melhor filme, melhor diretor. É. E acho que roteiro também era... É, roteiro também era deles. É? É. Ele ganhou todos os bons, tá ligado? Sim. É tipo, o filme mais bonito, o filme que mais bem escrito, o melhor que dirigiu e o melhor filme também. Tem todos os prêmios. O melhor filme do planeta. O melhor filme do planeta. Ai, vai, cara, desse jeito, né? São todos, caralho, tipo, me dá todos os prêmios que importam, tá ligado? E dá os outros pro... Quem liga? Pra galera. Distribuir. Pros mexicanos, divide, tá ligado? O mexicano que ganhou. Ele é mexicano, nem sei. Ele não é colombiano, paquistanês. Eu acho que ele é. Ele é mexicano, né? Então tá. Mas enfim. E foi engraçado isso, é, né? Cara, isso é bizarro. Uma parada interessante disso também é que, assim, você vê os filmes do Iñárritu, ele sempre, tipo, tem os mexicanos nas histórias do filme dele e tal. E até o Birdman, assim, a maioria deles tinha meio que uma identidade, assim, de, tipo, ou de serem histórias interligadas, ou de falar sobre, tipo, como a vida é uma merda, assim, tipo, como o teu sofrimento, não sei o quê. E o Wes Anderson também tem isso nos filmes dele, assim, tipo, ele tem uma linguagem, uma identidade que é toda dele, assim. Pode crer. E o mais louco disso é que o Wes Anderson parece que ele consegue fazer, tipo, um filme mais... mais bacana que o outro, assim, mesmo. Nossa, sim, mesmo sendo, né, todos, tipo, visualmente, assim, até bem o estilo, assim, bem então parecido. Mas é muito legal isso, assim. E aí parece que agora o Inharito virou, assim, mudou o jeito de mudou o jeito de fazer as histórias, os filmes dele, assim, e daí o cara ganha o Oscar. É. Doideira. Engraçado, né? É. Era isso que eu precisava fazer. É igual o do Scorsese. Eu só adaptei o filme dos japoneses, tá ligado? Tipo, era isso que vocês queriam? Eu fiz 700 mil filmes que vocês ficam chorando quando assistem. Daí vocês me dão foda, por esse. Cara. Pior que é muito bom aquele. Né? Aquele filme é demais. Mas enfim, então Oscars, né? Isso chega, isso, foda-se Oscars, foda-se cinema, quem liga, essa bosta. É caro. É, quem que ganhou de atrizes mesmo? Quem que foram as... Foi a mina do Boyhood, ela ganhou alguma coisa. A mina do Boyhood ganhou melhor supporting. Ah, Patrícia Arquette. Arquette. Então, mas aí que tá também. É outra coisa, é outra tipo mina que estavam devendo um Oscar pra ela faz muito tempo. Aí como tem um filme importante, bonitinho que ela fez. Julianne Moore ganhou, porque ela fez A Mulher com Alzheimer. Qual? Mulher com Alzheimer. Still Alice. Ah, eu nem vi. Que filme é esse aí? Chato também. É um filme que ela fica com Alzheimer. Que tem Alzheimer. Vai é um filme que deve ser Alzheimer. Ótimo pra pessoas que entendem o que ela tá passando. Pra mim é só um filme muito triste, assim. Bom, enfim, Oscars, né? Foda-se, né, cara? Pão no cu. Sei lá, tipo, eu não vejo mais faz tempo essas bostas, sabe? Cara, é que nem o Grammy. Enfia no cu, tá ligado? É. Foda-se. Enfim, então, mais outra estatueta no cu depois. Nós vamos dar uma pausa rápida e voltar para conversar sobre ilustrações ilustres com Matt. Voltamos com o navio pirata, aquele que é navio, aquele que é pirata. E vamos agora entrevistar o Guilherme. Aí, antes disso, eu queria deixar registrado que dessa vez a gente realmente fez um intervalo. A gente realmente fez 6 horas que a gente parou de gravar. Eu nem sei do que a gente tava falando. Foi a primeira vez que a gente falou que ia fazer um intervalo e fez um de fato, a gente parou e fez um intervalo. Ótimo. Apesar de eu não ter parado, eu agora que eu percebi que eu não parei de gravar aqui, então eu vou ter, tipo, 2 horas de silêncio aqui. Da gente meio que conversando. Mas enfim, né? Então, estamos aqui, estou rodeado de ilustradores. Nesse momento de Raoni e o Matt. E a gente conheceu o Matt durante a Gibicon em Curitiba, né? Que é a sua residência, isso, né? Minha residência. Você sempre foi de Curitiba, 100% Curitiba? Não, cara, eu nasci em Londrina. Pode ninguém crer. Nasce em Curitiba. Depois eu me mudei pra Campinas, fiquei menos de um ano morando lá, meu pai tinha sido transferido do trabalho, e depois a gente foi pra Curitiba, mas tô lá desde 95, então... É Curitiba, né? Já é, né? Aí, realmente, cresci lá, né? Não, e quando que você começou a trabalhar com ilustração, cara? Cara, eu comecei a trabalhar com ilustração em 2005, mais ou menos. Aham. Uh-huh. Quando eu tava no primeiro ano da faculdade e comecei estágio no estúdio de ilustração. Faculdade de quê? Oi? Faculdade de quê? Tava fazendo design gráfico. Então, é engraçado isso, né? Porque não tem faculdade de ilustração. Você acha que algum dia vai ter esse tipo de faculdade voltada especificamente pra desenho e tudo mais? Não. Tipo, você pode... É porque é engraçado que, assim, tipo, a gente tem... Não adianta você fazer uma faculdade de artes em si, se você quer ser, tipo, artista. Mas a gente, de fato, usa ilustração e design, tipo, de forma comercial. Então, logo, você pode fazer uma faculdade disso. Uhum. Mas vocês acreditam em faculdade de, de ilustração? Igual falar, perguntar se vai ter faculdade de sonoplastia, tá ligado? Não, tem a faculdade de cinema. Se você quiser, você se vira pra aprender essa porra depois. Mas é um rolezinho, é uma matéria. Não dá pra fazer, tipo... Então... Ia ser louco, mas ninguém ia fazer. É que eu acho que é muito estranho, assim, porque é o tipo de coisa que eu, pelo menos, aprendi muito mais fazendo e trabalhando lá no estúdio. E eu nunca fiz curso de desenho. Ah, nem nenhum tipo de curso? Não, só ensina. Não. Eu tinha feito curso de história em quadrinhos. Sei. Da Gibiteca, lá em Curitiba, quando era pré-adolescente, assim. Uhum. Mas tinha parte de criação de personagem, roteiro, coisa assim, mas desenho especificamente não era o foco do curso, assim. Sei. Então, desenho mesmo eu nunca fiz nenhum curso, assim. Pode crer. Não, então, sei lá, eu só fui começar a entender alguma coisa de desenho quando eu fui pra fazer faculdade de videogame, lá tinha justamente curso de ilustração, assim. Uhum. E aí eu fiquei pensando, nossa, realmente existem várias teorias artísticas, estéticas, picos, né, de... sobre isso, assim. Eu realmente é engraçado que eu não tinha pensado sobre isso até, de fato, ter aula, assim. Mas você não sente que... sente falta de não ter tido aula? Assim, isso é uma coisa, por exemplo, que o Daniel... Ah, verdade, né? A gente começou e o Daniel não falou nada até agora. Ah, porque ele tava no último bloco. Mas que o Daniel teve que sair porque ele teve que levar a gata dele pro veterinário. Então aí ele não vai mais participar agora, é só nós três. Mas e aí justamente, eu queria saber se... você sente falta disso? Porque o Daniel fala muito disso, né? O Daniel fala que, tipo, ele sente falta de não ter tido, tipo, algumas formações de desenhista, assim, no começo, assim. Ah, cara, eu, igual eu tava falando, assim, eu comecei a aprender a desenhar junto com a galera do estúdio. Antes disso, quando eu ia pra eventos de que tinham coisa de quadrinhos ou eventos de anime, coisa assim, e conversava com a galera que já desenhava. E eu meio que sempre aprendi a desenhar desse jeito, assim, sabe? Aprendi a desenhar frequentando a gibiteca pra sentar lá com os caras e ficar vendo eles desenharem e desenhar junto, sabe? Sim, da hora. Então, nunca... E Curitiba eu sinto falta de um ensino formal, assim, de desenho. Tipo, ó, técnicas são essas, você faça desse jeito, sabe? Uh-huh. Eu acho que você vai encontrando o seu jeito de desenhar, assim. Então, e Curitiba tem realmente uma cena, uma certa tradição, assim, um legado de quadrinhos já, né? Então, tem, tipo, você acabou pegando justamente... sei lá, não aulas, mas você pegou um pouco dessa vibe. Tipo, a primeira gibiteca que eles. Que é a de Curitiba, né? Tradicionalmente, uhum. Assim. E o que rolou comigo foi assim, quando eu fiz esse. Eu, tipo, desenho desde criança, assim, sempre gostei de desenhar e nunca parei. Uhum. E todas as vezes que tive a oportunidade de parar pra de desenhar pra fazer outra coisa, eu decidi parar de fazer outra coisa e continuar desenhando. Uhum. Então, quando rolou, eu devia estar, sei lá, na sexta série, quando eu fiz o curso de história em quadrinhos, assim. Quando acabou o curso, eu fui um dia na gibiteca e um dos meus professores lá do curso, que era o Adilson, hoje ele morreu já, uhum. mas... Eu acho importante falar até o nome dele aqui, porque foi um dos caras que mais... um dos caras mais importantes, eu acho, de quadrinho independente lá de Curitiba, e que não, a gente acredita que nunca teve um reconhecimento assim, porque ele mesmo não era um cara que sabia vender muito bem o trabalho dele assim. Uhum. Mas aí um dia eu tinha ido lá e ele falou, ó, esses aqui são meus amigos, não sei o que, me apresentou uns caras que eram tipo, consideravelmente mais velhos do que eu, assim. Uhum. E falaram, ah... Senta aí, ó, vê como é que eles vêm aí toda semana desenhar e tal. E eu comecei indo lá e me encontrando com os caras pra desenhar lá, entendeu? Uhum, uhum. Então, muito do que eu fui aprendendo de desenho, de quadrinho, foi disso, assim, de estar lá com os caras e às vezes eles pedirem pra ver meus desenhos, comentarem algumas coisas, corrigirem algumas coisas. Então, eu não sinto tanta falta de um ensino, acho que por causa disso, assim, porque eu tive um ensino informal de desenho, sabe? Uhum, uhum. Eu aprendi a desenhar com esses caras que já estavam fazendo e depois continuei aprendendo a parte mais profissional, digamos assim, não tão autoral de desenho, quando eu comecei a estagiar lá no estúdio já. Questão de técnica mesmo, de material, de coisas assim, foi desenvolvendo no decorrer da minha jornada desenhística, assim. Sim, sim. Tipo, tanto que até hoje tem muita coisa que eu nem comecei a mexer ainda. Pode crer. Isso é uma pergunta também que vale pro Raoni, assim, de como foi você transformar justamente essa coisa que você gostava muito de fazer quando era criança em algo que de repente estava pagando suas contas, assim. Porque você tem a sorte de trabalhar com o que você gosta, que é uma coisa que é super difícil, né, sei lá, pra maioria das pessoas do mundo é super difícil você literalmente trabalhar com algo que você realmente gosta, sabe? Apesar de, às vezes, sei lá, o produto final do que você faz não é exatamente o que você queria fazer, mas pelo menos você tá lá fazendo o que você gosta. Que, sei lá, também é um pouco do meu caso de escrever, talvez eu não queria... Eu queria estar fazendo mais outras coisas além disso, mas, tipo, escrever, pelo menos eu tô escrevendo, sabe? Uhum. Como foi essa sensação de, tipo, pô, de repente você tá pagando suas contas com isso, assim? Então, Eu acho que tem um pouco a ver também com aquela parada que vocês falaram da cena de quadrinho curitibana. Porque Curitiba sempre teve uma cena legal de quadrinho, mas independente, assim. Uhum. A gente não tem, tipo... eu, pelo menos, não sei disso. Uma fama de, tipo, nossa, temos vários estúdios de artistas bacanas, tipo, que não são... tipo assim, caras que trabalham com desenho e que realmente fazem uma grana legal com isso e pagam suas contas realmente com isso. Tipo, tem bastante artista independente que faz bastante coisa, mas não é super reconhecido nem nada desse tipo. Comigo rolou porque quando eu continuei frequentando a Gibiteca lá e comecei a fazer os fanzines, assim, comecei a fazer os quadrinhos independentes, eu ainda estava na oitava série, e comecei a vender no colégio. Pode e crer. Aí meu pai fez um trato comigo, assim, que eu não ia mais receber a mesada, mas que ele ia bancar o Xerox. Pode crer. Pra mim. Não, isso é então, legal. Então, desde a cidade, tipo... Quantos anos você tinha? Tava na oitava série, eu devia ter, sei lá, quantos anos você é uma pessoa de oitava série? Uns 15 anos. É, tipo, minha crise de meia-idade. Minha crise de meia-idade foi isso, tipo, foi assim, começar a vender serei quadrinista, né? Serei desenhista. E aí eu lembro, tipo, que eu comecei vendendo no colégio pra uns colegas, assim, e daí depois da aula a gente ficava vendendo no sinaleiro, na frente da escola. Pode crer. Sério? Ficava vendendo no sinaleiro, às vezes final de semana eu acordava, sábado ia lá pro sinaleiro vender. Depois, quando eu já tava no ensino médio, assim, e continuei vendendo, e vendia no sinaleiro ali do lado do Shopping Miller, lá em Curitiba. E a gente ficou nessa, cara, de vender os quadrinhos, tipo, e vendendo pra galera, assim, nesses picos, assim, tipo, no colégio, na rua. A gente ficava na rua 15, às vezes, lá oferecendo e tal. E desde do comecinho da minha adolescência, assim, que eu comecei a aprender, tipo assim, se eu quero alguma coisa, eu vou ter que vender desenho pra conseguir isso. Uhum. Então, tipo, se eu queria alugar um filme, comprar um mangá, comprar um jogo, sei lá, qualquer coisa desse tipo, ir no cinema, eu precisava vender Xerox. Que sabe? Da hora. Então, desde sempre foi nesse esquema, assim, de ter que trabalhar vendendo desenho desde pequeno, assim. Uhum. E a grana que eu ganhava era minha pra fazer minhas coisas. Então, tipo, eu conseguia comprar meus bonecos, conseguia comprar jogo pirata de Play 1, conseguia fazer esses rolês todos com essa grana dos fanzines, assim. E daí começou a aumentar, acho que em 2004, quando eu vim pro primeiro Anime Friends. Pode crer. Que daí já era um evento com uma proporção muito maior do que a gente já tinha em Curitiba. E aí conheci outros caras que, tipo, desenhavam muito mais, assim, que eu. E eu falei, caraca, nossa, tipo, tem os caras... Porque nessa época, já não tava mais frequentando a Gibiteca, porque todos aqueles caras que eu falei que desenhavam já quando eu comecei a desenhar na Gibiteca, ou já, tipo, já tinham tomado jeito na vida e tinham parado de desenhar, ou tinham ido pra outra área, tipo... Alguns amigos continuaram desenhando por hobby, mas boa parte deles, assim, que eu saiba hoje, largou o desenho. O único que eu sei que continua desenhando é DW. Uhum. DW Ribatsky, que continua fazendo quadrinhos e tal. Mas o resto, acho que todos eles pararam de desenhar, assim. Pode crer. Então, surgiram... tive outros contatos e outras referências aqui, vindo pra cá. Em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, eu continuei vindo pros eventos, principalmente de anime, mangá aqui em São Paulo, assim, pra pegar essas referências e continuar melhorando o quadrinho independente que eu fazia, assim, já. Mas, assim, apesar de você realmente ter tido essa influência dos quadrinistas e tal, você sempre acabou fazendo mais ilustração e, tipo, fanzine e tudo mais do que, tipo, muitas histórias em quadrinhos? Ou você fazia também muitas histórias em quadrinhos? Ou... Então... Basicamente, nessa época, tipo, a grana vinha de vender fanzine. Fanzine, né? Só que quando a gente chegou nos eventos, a gente viu que tinha a possibilidade de explorar isso de outras formas. Uhum. O desenho, assim, com outros produtos, assim. Sim. Então, quando a gente começou a vir pra Anime Friends, começou a desenhar, estampar camiseta, serigrafava, trazia. Cartão postal, trazia. Fazer pôster, fazer ilustra ao vivo ali e vender pras pessoas e tal. E até uma história engraçada que teve um Anime Friends que a gente veio... Que a gente viu que não tava vendendo muito bem, assim, porque nosso desenho ainda era bem tosco, assim. E tinha uns caras que desenhavam demais, assim. E aí eu comecei a ficar desesperado. E aí eu falei, cara, vamos começar a fazer desenho da galera. E daí quem comprar um desenho ganha um fanzine. Aí a gente começou a fazer isso, cara. E era um desenho pior ainda dos que a gente tava vendendo. Mas as pessoas achavam legal e começou a fazer uma fila grande, assim. E daí nos eventos seguintes algumas pessoas começaram a fazer isso. E aí até que chegou o ponto que a Yamato proibiu, assim, que daí o pessoal da Ariae, lá da escola de desenho da Yamato, fazia caricatura de mangá e tal, e daí quem tava na parte do Fanzine Expo não podia mais fazer coisa desse tipo. Olha só. Daí quem tava na parte do Fanzine Expo não podia mais vender material que não fosse de desenho autoral, de personagens autorais. Então, por exemplo, tinha gente que levava postal do Naruto, que tinha feito um fanart e levava. Só podia fazer personagens seus, assim. Sim, sim. Então foi cada vez sendo mais restrito as formas de atrair gente, assim. Isso foi legal porque foi... desafiando, né? Deixava a gente puto, mas desafiava você, tipo, meu, então preciso criar um personagem mais massa ainda, que vai ser mais legal ainda, e que faça o cara, tipo, falar assim, pô, vou deixar o Naruto pra próxima e vou comprar o fanzine do Matt, sabe? E daí, com isso tudo, eu tava muito fixo no mangá, assim. Quando eu entrei na faculdade e comecei a estagiar lá no estúdio, os caras meio que me proibiram de desenhar mangá, o que pra mim foi excelente, assim. Na época eu detestei, mas foi muito bom, assim. A galera da Open the Door foi muito, muito gente boa comigo nesse sentido, assim. Tipo, sabe, de aguentar toda a minha... A minha crise de meia-idade ali de... Não quero. Quero desenhar mangá. Porque o futuro está no mangá. Desenhando mangá. E eles falaram... Não, cara. Não, você quer aprender a desenhar outras coisas. Você precisa treinar outros traços. Pode crer. E aí, com isso, eu fui me distanciando um pouco mais, assim, de fazer fanzine. E comecei a me voltar mais pra ilustração. Aí eu comecei realmente a pagar minhas contas com desenho. Porque eu comecei a ter contas de verdade. Tipo, de despesas de carro, de contas e coisas assim, e realmente daí foi nessa parte que comecei a trabalhar mais com ilustre, assim. Pode crer. E qual foi o seu primeiro job mesmo, assim, desses, assim, que não era só você vendendo quadrinho na escola, assim? Cara, tem uma história bem engraçada. E se por acaso eu tiver contado alguma coisa errada aqui, depois a galera do Open the Door me corrige aí, mas até onde eu me lembro foi mais ou menos assim. Eu fazia as ilustrações lá no estúdio e eu tava mais como aprendiz, assim, tipo, nunca me botavam num job muito sério. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz no estúdio era apagar a arte final. Então, tipo, eles estavam trabalhando num trampo de animação, assim. Era o Dias de Sol, que foi uma animação que eles inscreveram depois num festival lá. E aí eu lembro que eu sentava lá e o Zé Carlos, tipo, terminava a arte final, porque ele tava fazendo a animação desenhado quadro a quadro, na mão. Ô, louco, hein? E aí o Zé terminava de passar nanquim e daí eu que apagava o traça-lápis que dava antes. Tipo, o meu trabalho mesmo era esse. E aí minhas horas vagas eu ia treinando outras coisas que eles me passavam e tal. Mas aí eu lembro que rolou uma ilustra pra um jornalzinho lá. Acho que era pro Instituto Goethe, alguma coisa assim, lá de Curitiba. E daí tinha um conto, uma música folclórica, sei lá o que era, que tinha uma história de um jacaré, assim, do crocodilo. E daí eles ficaram, pô, tipo, façam aí versões de... Falaram pros desenhos lá do estúdio, né? Façam versões de jacarés aí e mandem aí e tal, que a gente vai escolher aqui pra mandar pro cliente. E daí eu fiz umas versões lá e não gostaram da que eu fiz. Mas aí eu acho que... Eu acho que eu coloquei junto ali na pasta, ou pedi pra alguém mandar uma parada assim. E apesar do Luciano não ter curtido muito o meu, depois o cliente acabou gostando mais do meu. E aí, tipo... E realmente não eram o melhor, assim. Não eram dos mais legais, mas acabou que foi o que o cliente escolheu, assim. E aí, outro dia, eu cheguei lá no estúdio e vi o Zé finalizando o meu desenho. Eu falei, ué, que você tá mexendo nele? Ele falou assim, esse aqui que eles aprovaram, não sei o quê. Eu falei, putz, foi mal, né? Que acontece muito isso, assim, do cliente... O cliente contrata a gente porque ele não sabe desenhar e muitas vezes ele não tem bom gosto pra escolher o desenho. Então, às vezes, ele vai escolher um negócio que nem sempre é o melhor. E aí, depois disso, eu comecei a aprender também a escolher o que eu ia enviar pros clientes, assim. Acho que esse foi o primeiro trampo que eu fiz que teve alguma repercussão. E depois de um bom tempo, assim, num outro período de estágio que eu tava fazendo na Open, porque daí eu tive que sair e depois voltar, eu tinha feito uma ilustra para um outdoor que era de um colégio lá de Curitiba. E aí já foi um traço mais autoral, assim, tanto que até alguns amigos que viram o outdoor falaram assim, nossa, eu vi um outdoor lá, parecia teu desenho, não sei o quê. Que era um menino sentado com skate, assim, então eu falei, era meu sim, era meu, foi o que fiz. Acho que esse foi o primeiro meu que foi pra rua, assim, mesmo, que eu fiz o desenho e tal, e ficou com a minha cara, assim. Bacana. Louco. E, bom, você disse que teve bastante influência, acho que de mangá, né, quando você começou e tal. Quais que são suas maiores influências hoje, assim? Ou você já chegou nesse nível de artista, assim, de ainda mais de ilustrador, assim, profissional, que é de, dependendo do que eu vou fazer especificamente, eu mudo todas as minhas referências e estudo baseados nela, assim. Cara, eu acho que eu trabalho com os dois processos, assim, porque... São duas perguntas. Eu não sei, assim. Eu gosto de dividir meus desenhos em duas áreas, assim. Tipo, tem coisas que eu faço de trabalho e tem coisas que eu faço de diversão, assim. Uhum. E quando eu tenho um trabalho específico e às vezes o cliente manda alguma referência, ou dependendo do público que for aquele do cliente, você vai ter que trabalhar com um tipo de ilustração que é específico para aquele cliente ou para aquele público, ou vai ter alguma restrição, alguma coisa assim. Então você vai ter que trabalhar com algumas referências específicas daquilo e vai estudar aquilo para aquele job. Mas pro meu desenho mais autoral, assim, cara, tem inúmeras referências, assim. Dependendo da área também de desenho, porque eu gosto de ir explorando estilos diferentes de desenho. Então eu tenho um traço que eu gosto de usar pra mangá, eu tenho um traço que eu gosto de usar pra cartoon, eu tenho um traço que eu gosto de usar pra, tipo, pra desenho mais realista ou pra desenho mais estilizado, assim. Então as referências variam muito, assim, e nem todas elas são de desenho. Pode crer. Eu costumo ter sempre uma pastinha no desktop que é de inspiração, assim. Então lá, tipo, a maioria das coisas que tem lá é foto de coisa de arquitetura, assim, de prédio, escultura. Eu gosto muito de ver e de usar de referência também escultura para desenhar. Coisas tipo de natureza, assim, de árvores e pedras e coisas assim. Eu acho que é interessante você trabalhar com influências que são fora do que você já está acostumado a reproduzir, assim. Uhum. Até para você trabalhar com ilustração mesmo, quando você chega, eu acho que chega num ponto onde você precisa ir buscando referências que não são normais do meio que você está trabalhando ou dos clientes que você está atendendo, para você começar a pensar em coisas diferentes ou encarar aquele tipo de ilustração de um jeito diferente, uma perspectiva diferente. Isso vai afetar o que você está fazendo, assim. Então, eu gosto muito de Titi Freak. Uhum. Eu curto muito o trampo dele de grafite, assim. Uhum. Foi interessante até uma vez que ele foi lá para Curitiba para uma palestra e eu mostrei uns desenhos meus da época que eu comprei o livro dele, assim. Sei. Que eram, tipo, totalmente chupados, assim, do traço dele. E daí fui mostrando alguns desenhos meus mais recentes e ele comentou, assim, falou, pô, que bacana o jeito que você, tipo, usou um pouco da referência, foi trabalhando, não sei o quê. Foi bem legal o jeito que ele recebeu a ideia, tipo, de eu estar, sabe, estudando o traço dele, assim. Eu gosto muito do David Mack, que desenhou Demolidor por um bom tempo também na Marvel, mas ele tem uma série autoral que chama Kabuki. Uhum. E ele é um artista super versátil, assim. Ele trabalha com colagem, com foto, com pintura a óleo, com aquarela, com grafite, com pintura digital. Ele trabalha com vários materiais, várias técnicas diferentes, assim. E ele é excelente em praticamente tudo que ele faz, assim, de arte, assim. Então tem uma referência pra mim dessa parada de versatilidade, assim. Eu gosto bastante do traço dele. Sei lá, cara. Tem vários. Cameron Stewart eu gosto muito, que a desenhista fez Batman, uma fase que eu gostei bastante de ler. Uhum. Ele tá Sarah fazendo Pichelli, agora Batgirl, não tá? Tá. Ele tá desenhando Batgirl do caralho, agora, né? O traço dele é animal, cara. A Sarah Pichelli, que trabalhou no começo do Miles Morales lá no Homem-Aranha Ultimate. Pode crer. Eu acho o traço dela muito bom. Uhum. Pô, cara, sei lá. Raoni. E o que você tá fazendo ultimamente, assim, mais da sua parte autoral? O que você tá planejando fazer mais ultimamente? Ó, a Gabi já tá aqui do lado, já ergueu a mãozinha, tipo assim, ó, e agora? Agora vai bafos. Cara, assim, faz muito tempo já que eu tô parado com quadrinho, assim. Uhum. Acho que o último quadrinho que eu lancei foi, acho que em 2013. Uhum. Foi um fanzine bem fuleiro, assim. que era desde o começo a proposta desse zine era ser um zine experimental, que é o Isopor, uhum. que eu venho fazendo há muito tempo, desde a época da faculdade também. Mas assim, foi uma historinha de, sei lá, tipo, 12 páginas e que eu, foi o fanzine que eu lancei no ano inteiro, assim, sabe? Uhum. Então, com quadrinhos, minha produção tá bem, bem fraca. Mas aí eu tô trabalhando, tentando trabalhar com uma história nova, assim, que daí não vai ser mais tão curta, assim, eu quero que seja uma história um pouco mais longa. Já o Raoni, inclusive, leu já o roteiro dela. Uhum. Eu li na Comic Con. E eu tô redesenhando todo o Raf, porque eu tinha começado a rafiar ela, já fazer os thumbnails, os storyboards da história, mas aí eu reescrevi, mudei algumas coisas, então eu tô redesenhando. É, enquanto isso, eu tô trabalhando mais com os desenhos dos personagens mesmo, assim, me acostumando com o traço. Esse é um problema que eu tenho também por ter vários tipos de ilustra diferentes, assim, por causa dos clientes também, que volte e me pede cada hora um traço, mas autoralmente ter traços diferentes, que fica difícil para eu me acostumar. Então, quando eu pego meus estudos do Rocksling, que é essa história que eu tô fazendo, em um mês já muda muito, assim, o traço. Uhum. Então, eu preciso treinar uma consistência de traço para poder fazer a história, sabe? Sim. É, tá sendo um exercício mais chato, assim, também para mim. E isso é sempre um problema, né? Se você faz um projeto meio que de longo prazo, sim, você não é a mesma pessoa no fim do projeto do que você era no começo do projeto, né? É, o Boyhood, né? É, o Boyhood. o próprio geralmente não acontece nada, né? Passa, tipo, anos ali você tentando, não acontece nada. O próprio Phil Fish, que fez o Fez, ele falava bastante disso, né, no Indie Game The Movie, que ele mostrava, tipo, ó, eu comecei fazendo os pixel art assim, ó, e agora tá assim. Aí você vê, tipo, 3 anos depois eu aprendi como faz. Eu aprendi como de fato faz, assim, e aprendeu fazendo o negócio, né, isso que é foda, né, o processo mesmo de fazer. E o que, aliás, de... Você tinha falado do Cameron Stewart, eu queria saber também se você acha... Se você conseguiria trabalhar nesse esquema de estúdio de quadrinho ou de super-herói, assim? Putz, eu não sei, cara. Não sei. Eu acho que não. Eu gosto muito de fazer fanart. Tipo, se forem ver meus desenhos, tem vários fanarts de heróis, assim, de outros personagens. Eu acho bem bacana, assim. Talvez... Apesar de não achar que eu tô à altura do cargo, mas talvez fazer ilustras, tipo, pra capa dos quadrinhos ou alguma coisa assim. Mas por conta pensar da... na história, assim, mesmo. É por conta do processo, né? Porque é um processo bem industrializado Eu acho meio difícil pra mim, assim, tentar encarar uma parada nesse sentido, assim. Não sei, eu acho que talvez se rolasse uma parada... Tipo que tem do Graphic MSP, por exemplo. Tipo, a gente tem esse personagem. Quero que você crie uma parada alternativa pra ele. Sim, diferente, assim. Uma parada. Não, tipo... Tipo, não assim, ó. Agora você eu quero vai ser que desenhista... Você crie, eu quero que você crie uma parada por 50 anos. Você vai ser o desenhista do Batman e a história é essa e você vai ter que desenhar e se vira, sabe? Eu acho que isso seria... Não toparia com muita facilidade, assim, não. E aí, Raoni, alguma pergunta de ilustrador para ilustrador? Quando vai ficar pronto esse rolê? Você está enrolando. Essa é a pergunta mais cruel para qualquer artista. Eu tô enrolando, cara. Eu não sei. É tipo do Emicida, né? Cadê os rap? Quando é que vai ficar pronto? Cadê os rap? Velho, se não chegou em você, não é para você ser ouvinte. É a pergunta sempre mais... toda vez que perguntam pra gente coisas de tipo, vocês prometeram fazer tal coisa. Porque faz todo sentido, né? Claro. É uma péssima pergunta pra você, mas é uma ótima pergunta. Né? Tipo, você fala, eu vou fazer esse bagulho, daí o cara, tipo... Não faz. E aí, quando você vai fazer? Você fala, tipo, caralho, não fiz ainda, mano. Tipo, mano, o cara quer ler o bagulho que você... É lógico. É muito... Você tem que ficar no meio ali, só, tipo... eu sei, eu vou fazer. É estranho isso, assim. Eu lembro que, quando eu tava na faculdade, por exemplo, que a gente tinha esses fanzines, a nossa meta era evento, né? Então, por exemplo... Putz, vai ter Anime Friends, tem que levar fanzine novo. Porque você vai chegar lá, os caras vão falar, e aí, o que você fez esse ano? Então. E é uma parada que eu tô experimentando um pouco agora, reunião dos de ter voltado, alunos. Assim, tipo, de ter ido lá nas Gibicons, e daí agora chegar na Comic Con aqui ano passado, apesar de ter vindo só como visitante, né? Mas encontrar a galera que, tipo, vocês, que eu tinha encontrado há um tempo atrás, e falar, e aí, o que você fez? O que aconteceu? Aconteceu nada, a gente trouxe o que a gente... Não, e é foda que, assim, a gente tem, quando a gente, de fato, tem um material novo, a primeira coisa que a gente quer fazer, ó, que da hora, vem ver aqui, tipo, e compartilhar com a galera. E, tipo, quando você tá no processo ainda de criação, ainda não tá pronto, não tudo mais, me enche você... o saco. É, fica entre um não me enche o saco e um, tipo, uma vergonha muito profunda de, tipo, caralho. Que bosta, né? É então, foda isso. É bizarro, assim, porque eu não... Eu vou ser bem sincero, assim, eu não tô com pressa pra fazer a história. Uhum. É... Tipo, não, ela não é meu trabalho. Uhum. Lá na agência já tem outras coisas que eu tenho que desenhar todo dia. Uhum. Então, essa é uma outra parada também, assim, que pra mim é bem atípica. Eu não costumo desenhar em casa. Uhum. Desenho pouquíssimo em casa. É mesmo? Então, é, tipo, quando eu desenho, quando eu tô lá na agência, horário comercial. Horário comercial, é o teu trampo quando mesmo. Quando eu acabei aquilo, eu vou pra casa, eu sim. vou sentar lá, vou ler, vou... tocar violão, vou ver um filme, vou jogar videogame, vou fazer outra coisa, sabe? Sim. É, eu mesmo, o nosso ritmo mesmo de quadrinhos da Max Rebo caiu, pô, tipo, em 2012, 2011, a gente fazia 3-4 por semana. Era, tipo, um ritmo muito escroto, assim. É. E caiu muito justamente depois de eu pegar um trampo que, tipo, bom, beleza, agora eu preciso sentar e usar tudo aquilo que eu usava pra fazer os quadrinhos, tipo, a criatividade e tudo mais, eu preciso, tipo, concentrar nisso daqui. E aí chega no fim do dia e, é, assim, eu é uma coisa que eu ainda tô lidando com isso, de, tipo, você conseguir separar a ponto de, tipo, o seu trampo não te fatigar a ponto de você não conseguir fazer as coisas que você realmente quer fazer, assim, né? É. Pra você mim, tem que lidar nem, com isso também. Não é, assim. Não é nem tanto de cansaço mesmo, assim, tipo... É uma fadiga criativa, na verdade. É uma fadiga criativa, sabe? Eu decidi dividir, assim, porque... Sim. Às vezes eu nem tô tão cansado, às vezes nem teve tanta ilustra, tipo, lá na agência durante o dia, assim. E eu até fico fazendo algumas coisas, desenhando os personagens da história, rabiscando algumas coisas e tal, pensando algumas coisas. Mas realmente, em casa, assim, eu não eu escolhi não trabalhar. Sei. Mas aí, tipo, por exemplo, o que eu tenho tentado fazer, assim, por exemplo, quando eu fui escrever o roteiro, tive que ser assim, tipo, não, vou parar aqui agora, vou sentar, uh-huh. e vou escrever essa parada, sabe? Uh-huh. E aí fiquei sentado lá, escrevi. Aí fui lá, conversei com alguns amigos, mostrei, ah, isso aqui não tá legal, isso aqui não sei o quê. Aí voltei, sentei lá, escrevi. Pô, agora acho que eu acabei. Daí, fechei, agora eu tô mostrando pra alguns amigos e eles estão, ah, tá legal, tipo, daí, né, quero ver desenhado, quero ver o que vai ser. Então agora é outra parte de sentar e, tipo, começar a realmente desenhar, me concentrar naquilo e ficar só naquilo, sabe? Uhum, uhum. E eu não sei mesmo como é que eu vou fazer essa parada. Talvez vão demorar uns 12 anos, não sei. Olo, boyhood dos quadrinhos, meu. Boyhood dos quadrinhos. Matt Hood. E o que mais, Rony? Vai, mais perguntas aí. De ilustrador para ilustrador. Eu só queria cobrar. E o trabalho? Eu queria, na verdade, assim, antes da gente começar, entre o intervalo de um bloco e o outro, a gente tava conversando sobre storyboard, né? Porque tanto o Raoni quanto o Matt, os dois trabalham com... Lágrimas. E storyboards de comercial e tudo mais. O Matt trabalha com muito mais lágrimas. Muito mais. Então, e aí o que a gente descobriu é que o Matt, ele faz um... Uma puta ilustração. Rolê. Colorida, tipo, bem, tipo, puta, finalizado faz e tudo mais. Treta. Mas uma puta treta pro storyboards. E o Raoni já tava reclamando de que ele já tem que fazer, nossa, umas coisas complexas e preto e branco, assim. É. Eu só faço só o traço e reclamo já. E, tipo, o que você achou agora que você viu que, tipo, você podia fazer muitas das coisas mais simples, assim? Então, na real é que é bizarro, assim. É, essa parada do storyboard é meio Homer Simpson, assim. Quando eu cheguei já tava assim, sabe? Tipo, os primeiros storyboards que eu fiz, o que eles me pediram era nisso, assim. O padrão que a agência que eu trabalho tava acostumada a ter era esse. Uhum. Inclusive, outros colegas que eu tenho lá em Curitiba, que são freelas de ilustra, pra agência que eu trabalho, eles também, tipo, fazem tudo assim, colorido, não sei o quê. É raro um cara fazer diferente. Então, quando eu cheguei, já era nesse esquema, sabe? É meio que o diferencial da agência, assim? Eu não sei, cara. Eu não sei qual que é a pira deles com isso. Porque... Medo total. Tipo, meu Deus, o cliente não pode pira, ver o bagulho em preto que e branco. Eu comecei a questionar o meu antigo chefe nisso até. Teve um roteiro que chegou lá pra gente, que era assim, a ideia do filme era tipo um painel de LED gigante, assim, só que ao invés de LEDs eram caixas. Tá. Tipo, e eles queriam fazer uma parada como se fosse um stop motion. Ok. Com os pixels. Tá ficando pior, tá ligado? Você vai juntando. É o bingo do uma, job complicado, era sabe? Era pra assim? Ser tipo um painel, só que quando se aproximava, você ia ver que eram caixas. Tá ligado? Uhum. E as caixas, tipo, cada caixa tinha face de uma cor, uhum. ia sendo trocado como se fosse um pixel numa tela. Uhum, uhum. E ia ser tipo um stop motion gigante, assim. Uhum. E aí, tipo, a treta dos caras era assim: não, mas a gente quer que você faça no storyboard mostrando que são caixas. Eu falei, mas a ideia não é parecer que são pixels? É só fazer uma tela quadriculada e dizer que são caixas. Não, mas tem que parecer que são caixas. Eu falei, então a gente desenha isso na perspectiva e mostra a profundidade da caixa. Não, mas a gente não pode fazer isso, porque a cena vai ser filmada de frente. Eu falei, cara, você tá entendendo que o storyboard é pra ajudar a contar a ideia e você tá querendo fazer a ideia. É. Tipo, já fazer o stop motion. Né? E o problema dessa parada dos storyboards começarem a ser super detalhados e não sei o quê, eu comecei a falar que foi isso. Eu falei, a gente tá limitando a capacidade de abstração do cliente cada vez mais, tentando apresentar ideias que estão mais próximas o possível do negócio final. Uhum. O ruim é que essas ideias foram feitas, tipo, geralmente em uma semana, duas semanas, com concorrência, assim. Sim. Então, não é o final. Você uhum. vai pedalar aquilo pra muito melhor depois, é, sabe? É, sim, sim. E você tá, às vezes, querendo fazer um negócio que, assim, não, o cara tem que olhar aquilo e, nossa, tem que ser um desbunde, sabe? Tipo, e não tem. Você tá contando a ideia e fala assim, ó, olha isso aqui e imagina. Vai uhum. ser legal, assim, sabe? Uhum. Mas não, eles querem que fique cada vez mais fechado no que vai ser no final, assim. A câmera tem que estar super próxima do final. E isso, eu acho que é coisa do shooting board daí. Uhum. Que é o que você vai fazer com a produtora pra, na hora de filmar a parada. E é muito mais simples do que... Tipo, fazer o colorido, não sei o quê. Uhum. Então, minha luta hoje está sendo convencer os diretores de arte, os redatores, os diretores de criação da agência lá, que o storyboard pode ser muito bem feito e ficar muito mais bonito sendo monocromático, sendo cinza, sendo azulado e tal, como os últimos que eu tenho tentado fazer, do que tipo, ficar, sabe, nossa, colorindo altos e fazer um monte de coisas que não vai acrescentar nada na ideia, sabe? Uhum. Uhum. Você que tava falando de pixels falsos, de caixas aí, você já teve vontade de trabalhar com pixel art? Cara, eu acho muito massa quem faz, mas eu sou um cara muito, muito impaciente pra arte, assim. Uhum. Eu não consigo trabalhar nem com aquarela, velho, com tinta, porque eu não tenho o saco de esperar secar, sabe? Por isso que eu uso canetinha. Eu não tenho o saco de trabalhar com lápis de cor, porque demora muito pra preencher. Uhum. Então... Boa parte das minhas ilustras que eu faço digital, eu desenho antes no papel, fecho tudo, pra depois usar só baldinho, sabe? Preenchimento, assim, só. Baldinho tipo, no pente, assim. Baldinho, cor chapada. Cara, é lindo, né? Baldinho, isso, tipo, cara. Baldinho. Usar o baldinho. Porque eu realmente não tenho muito saco, assim, pra ficar trabalhando naquele projeto, naquela ilustra por muito tempo. Sim. Eu acho que eu nunca... Eu não me lembro, pelo menos, de alguma ilustra minha. Não vou falar que nenhuma. Talvez devam ter, sei lá, uma ou duas... Mas eu não tô lembrando agora de verdade. Alguma ilustra minha que eu tenha, tipo, feito assim, pô, agora eu vou parar, vou deixar aqui e amanhã eu continuo essa ilustra. Pode crer. As que eu fiz isso, eu nunca mais continuei, sabe? Uhum. Tipo, é muito difícil pra mim interromper aquilo e voltar. Uhum. Até por conta disso que eu fui chegando no traço que eu tô hoje, assim. Uhum. De ser um traço que é simples, que eu consigo e assim, desenhar você, bem rápido. E você é rápido, é isso que eu ia falar. E considerar assim. Aquilo acabado, é, sabe? É. Não, você é um cara muito rápido, porque eu lembro que na última, durante a Comic Con, que vocês estavam por aqui, né? Que a gente foi comer lá no bar do Nordeste, lá, comendo os pirão. Pedacinho do Nordeste ali, né? Ali no Paraíso. E aí, eu, tipo, entre eu pedir a minha sopa e eu tá tomando a minha sopa, tipo, você já tinha... É, porque o Falcão pede sopa no bar. Não é nem uma piada, é sopa de mocotó. Aconteceu. É que várias pessoas pediram sopa depois daquilo. É isso que eu falo, todo mundo pediu, inclusive a Elô. Começou o movimento. A Elô pediu caldo de piranha. Caldo de piranha, é caldo de piranha. Mas foi impressionante que, tipo, nesse meio tempo você já tinha uma puta ilustração de todo mundo na mesa pronta, assim, já pra entregar, assim. Eu, tipo, caralho, eu nem vi você fazendo. Tipo, você tava duas cadeiras de mim, eu não vi, assim, você fazendo. Mas o truque tá justamente em convencer a pessoa de que isso é uma puta ilustração. Porque, assim, o ilustrador, ele sempre vai lidar com a treta da referência, assim. Aham. Uhum. De ele olhar, às vezes, uma arte que ele admira muito, assim, de um cara que ele acha muito bom artista, e fala assim, meu, nunca vou conseguir fazer uma ilustra igual a desse cara. Uhum. Nunca vou conseguir uma pintura digital igual a desse cara. Uhum, nunca uhum. vou conseguir usar material igual a esse cara. E isso, às vezes, acaba dificultando o cara de encontrar o espaço dele no mercado de ilustração, assim. Uhum, uhum. Eu tenho aconselhado meus alunos e alguns amigos que estão começando agora com ilustração de encarar com muita seriedade, assim, e transparência os níveis artísticos, assim. Uhum. E isso não tá querendo dizer que um cara desenha melhor que o outro ou que ele é um artista melhor. Uhum. As áreas são diferentes e cada área tem complexidades diferentes. Uhum. Então, por exemplo, você pega... um Bill Watson lá do Calvin e Hobbes e, tipo, o cara não é um mau desenhista porque ele faz tirinha de jornal, o traço é preto e branco e é um desenho teoricamente simples. Ele é muito bom no que ele faz, uhum. sabe? E o traço dele é aquele e é excelente e você olha e fala, ah, é uma tirinha que tá finalizada. O desenho é aquele, sabe? Uhum, uhum. O produto final que o cara tá te oferecendo é aquele. Uhum. E eu acho que às vezes o problema é justamente... Da gente, artistas, assim, ilustradores, não encontrar qual que é o resultado final que você quer entregar pro seu cliente. Pode crer. E você ser convincente. Ou pro seu público, né? Como... De que você tá, tipo, fazendo aquilo e mostrando assim, falando assim, ó, esse aqui é um desenho finalizado. Sim. Sabe? Nossa, assim, não, eu como, tipo, eu virei editor da Red Bull no ano passado, e eu nunca tinha parado pra pensar que, tipo, eu sou muito perfeccionista, assim, eu gosto de botar umas palavras muito específicas nos lugares específicos e tal. E eu nunca tinha parado pra pensar se, no momento que eu ia virar o meu próprio editor, que eu teria que decidir o momento de parar. Isso, tipo, eu demorei um tempo pra me, tipo, realmente falar assim, não, nossa, eu preciso parar aqui, assim, tipo, já tá bom de eu editar isso daqui, sabe? Porque é foda isso, você não sabe... É difícil você ter esse controle de, tipo, até quanto que isso fica exatamente como eu quero deixar ou fica bom. Exato. E tudo mais. Você vai cortando, vai cortando, vai editando. E até de você pensar mesmo assim, tipo... Meu, esse cara faz uma pintura digital muito massa. Uhum. Eu quero fazer isso? Uhum. Não, eu só acho legal. Eu não quero fazer isso, sabe? Eu consigo trabalhar com desenho sem precisar fazer isso? Pô, claro que consegue. Uhum. Mas aonde? Ah, é que eu queria fazer concept art. Pô, então vai aprender pintura digital, sabe? Ou sei lá, tipo, a menos que seja um cara fodão, tipo um John Hall, assim, que vai trabalhar tipo Senhor dos Anéis lá e vai fazer tudo no lápis, tá ligado? E não vai precisar encostar no computador. Mas se você não for, você vai precisar aprender a trabalhar com aquela ferramenta, sabe? Mas, até, sei lá, tipo, rolou uma vez, eu fiz um fanart e mandei. Pode falar o nome de outro podcast? Pode. Ah, tá. Eu fiz um fanart de um dos livros que o Jovem Nerd lançou. Pode crer. E muita gente que manda ilustra pro Jovem Nerd manda ilustra de pintura digital ou fotomontagem, coisas assim. E aí eu fiz uma ilustra e eu só uso canetinha, cara. Eu uso marcador, tipo, raríssimas vezes eu uso pintura digital. Uhum. E aí eu mandei e aí um cara comentou no desenho quando... Eles postaram lá no perfil, os fãs já começaram a comentar. E aí, tipo, o cara não conhecia meu desenho, não conhecia nada que eu faço. Uhum. Aí ele falou assim, pô, tá massa, hein? Só faltou caprichar nessa pintura, não sei o quê, porque assim e tal. Daí eu comentei embaixo, falei, pô, cara, que bom que você gostou, mas assim, isso aí não é pintura digital. Eu fiz isso aí com marcador e a técnica que eu uso é assim, não sei o quê, não sei o quê. Daí ele, ah, sim, não, desculpa, eu achei que era tal. E aí, tipo, eu fui ver o perfil do cara, assim... E não tinha muita coisa de pintura digital, assim, pra ele, tipo, chegar e dizer assim, ah, é porque essa pintura digital, isso daqui é tal coisa. Vai encher o saco, velho. Vai dormir. Tipo, exato. Mas é justamente por essa ideia de, tipo assim, meu, isso aqui tá de canetinha, isso aqui não tá acabado. Uhum. E você chegar e falar, não, meu, isso tá finalizado, sabe? Meu desenho é esse. Uhum. E de canetinha, sabe? Ou, às vezes, sei lá, o cara que ele não consegue descobrir, ele perde o momento dele de começar a trabalhar com isso... Porque ele colocou uma meta de, tipo assim, não, eu vou entrar no mercado, começar a trabalhar profissionalmente quando eu conseguir fazer isso. Uhum. Na verdade, talvez o que ele faça até agora já dê pra ele trabalhar em muitas outras coisas, sabe? Sim. Muitas outras áreas. E, sim, sim, enfim. Sim. Não, total. Muito bem. Total. Muito bem. Então é isso. É isso, amigo. Nós começamos o podcast sem... Nem tinha aberto o tópico de perguntas ainda. Aí a gente, no desespero, abriu um tópico de perguntas enquanto a gente estava gravando. E eu acabei de olhar aqui, a gente tem tipo mais de 60 perguntas. É isso, vamos ver todas. Então a gente vai fazer agora todas! Uma breve pausa. E eu vou selecionar as melhores perguntas, como um crítico de arte gourmet de perguntas. sommelier gourmet de perguntas gourmets. E nós já voltamos com a gourmetização das perguntas do navio pirata. Já voltamos, caras. Navio Pirata está de volta, depois de uma belíssima sessão de perguntas e respostas do Matt, pra gente ir para uma triste e feliz, porém muito crocante e saborosa, sessão de perguntas e comentários dos nossos queridos ouvintes que estão aí ouvindo. Ué, aliás, como vocês estão, cara? Vocês estão bem? Bem. Né? Então, beleza. Então, vamos lá. Quem vai ler hoje é o Raoni Marcos Marques. Raoni Marcos. Fala, Raoni Marcos. Quais são as perguntas de hoje? André Alves de Oliveira. Eu achei que todos os nomes dele deviam ser com A. André Alves de Oliveira. Também achei que a ordem das perguntas deve estar em ordem alfabética. Porque, tipo, o cara começa com dois A's. Aí o próximo é Daniel Duarte, com dois D's. Eu acho que a gente tinha que manter isso, sabe? Eu acho. E o outro é Peter Parker. Então. Nossa, todos os nossos leitores são personagens do Stan Lee, tá ligado? André Alves de Oliveira perguntou: os Bucas já tiveram a impressão de que todo o esforço feito em uma determinada finalidade está sendo em vão? Pergunta muito triste. E é uma pergunta que você não faz se você não teve essa experiência. É verdade, cara. Eu queria muito saber qual foi. Trip, meu amigo. Sim, algumas vezes, mas é porque, sei lá, eu acho que todo grande projeto passa por um momento em que você fala, mano, isso daqui não faz sentido algum. Tipo, pra onde eu tô indo, sabe? Quero morrer. Exato. Tipo, pô, no final do Kotaku eu passei muito tempo me perguntando que bosta que eu tava fazendo, sabe? Com a minha vida. O que eu tô fazendo com a minha vida? Minha juventude. E aí, tipo, receber o convite da Red Bull pra começar um site novo foi tipo, ah, beleza, agora entendi tudo. Todos os problemas que eu tava tendo, assim. Mas, cara, normalmente esses momentos são momentos de transição, assim. Eu acho que é um teste, assim, tipo, e aí, você quer continuar? Vai continuar? Se você continuar... pensa que assim, É o fim do Whiplash. É o fim do Whiplash. Pensa que assim, cara, o Criolo, sabe, da levou música... Levou 27 anos. Ele levou 22 ou 23 anos pra fazer aquele álbum dele que bombou. Aquele disco. Antes que disso, gostou. Ele tem, tipo, sei lá, 10 álbuns ou alguma coisa assim. Orelha? Tipo, dele, feito que ele, tipo, desde lá de trás. Ele foi um dos primeiros caras que começou, tipo, a rinha de MCs. O rap antigo dele também. Então, tipo, ele foi um dos primeiros caras que começou a rinha de MCs no Brasil, assim. Tipo, o cara tem muito tempo. Então, imagina, o cara ficou 23 anos ali, batendo ali, pá, continuando e, tipo, mano, não recebendo sucesso, tá? E, de repente, hoje ele é o Criolo. Então... É isso aí, cara. É um momento ele era de... doido. Antes ele era criolo e doido. Eu acho que é uma oportunidade de você pensar nas coisas que você tá valorizando, assim. E talvez mudar o que você tá fazendo. Tipo, se existem algumas coisas que você realmente valoriza nisso que você tá fazendo e tá chegando à conclusão de que não tá chegando a lugar nenhum, será que você pode empregar essas coisas em outro lugar ou em outra função? Não sei. Tipo, pegar o que é bom daquilo que você tava fazendo e talvez mudar, sei lá. É meio que isso mesmo. É isso. Próxima pergunta. Daniel Duarte, o que vocês fazem para controlar a ansiedade? Eu uso drogas. Uso drogas. Drogas! Drogas. Mas já falei sobre meu consumo de maconha aqui nesse podcast já algumas vezes. É mesmo? Ah, juro pra você, Raoni, você não vai nem acreditar. eu já falei assim, que eu, apesar de... Eu acho que se você quer se remediar, não faça isso, vá atrás de um médico. Mas eu acabo fazendo um pouco isso, às vezes, com maconha, que apesar de eu estar diminuindo agora um pouco a frequência. É verdade, cara. Você falou que vai parar, né? Então. Vou dar uma parada. Aqui só. Aqui. Aqui no Brasil. Vocês. Sei lá, eu não sou uma pessoa muito ansiosa, não. Não costumo sofrer muito com isso. Você é um cara muito tranquilo mesmo. Você sempre nunca levanta o tom de voz. Você é um cara super tranquilo e tal. Que sem graça. De chutar uns cachorros, assim. E nada acontece, né? E você, Rony? Eu espero passar. Ou eu como, ou eu sei lá. Eu tento fazer coisas que não funcionam. Porque eu não tô usando drogas, daí não dá certo. Daí normalmente eu fico assim. Eu fico ansioso até não precisar mais. Na verdade, eu fico ansioso pra ser. Eu já tive vários anos que eu tava nas férias em janeiro, assim. Eu fiquei pensando, tipo, nossa, será que eu vou passar naquela matéria por causa daquele trabalho que eu não entreguei, tá ligado? Sim. Tipo, já tinha acabado. Já foi. Eu fico ansioso pra sempre. Acontece. Paulo de Araújo. Bookers, vocês estão bem? Eu tenho duas perguntas. Na Gourmet City de São Paulo, qual o preço justo pro combo pastel mais caldo de cana? Pastel regular e copo de 300ml. Sim, conto. Deveria ser, mas hoje em dia dá uns 10. Sim, conto. Mas hoje em dia tá uns 10. Não é isso? Estou errado? Eu acho que tá mais. Ainda tá mais pro negócio que começa com gourmet e termina com city. Deve estar, tipo, R$700. É, tipo assim, é que tá foda mesmo. Tá assim, foda. Cara. Tá, tipo, é, assim, não tem o que... como falar direito sobre isso, mas tipo, tá caro, velho. É que eu acho que tá tão caro que a pergunta qual o preço justo não serve mais, porque eu vou querer responder qual o preço que eu quero pagar. É. O preço justo tá, tipo, perdido, assim, no limbo dos cálculos de preço. Exatamente. E ele também pergunta qual o seu sabor de pastel preferido? Franca Tupiri. Franca Tupiri? Franca Tupiri. O meu, eu gosto de pizza, cara. Gosto de pizza. É mesmo? É, sabor pizza. Acho que é bom. É bom. Eu acho que ou queijo ou palmito, depende da. Palmito também é muito bom. Eu odeio palmito. Muito, muito bom. Você não gosta de palmito? Não gosto de palmito. Mas é porque eu sou traumatizado com várias coisas ecológicas. Quando eu sou criança. Tipo reciclagem, por exemplo. Tipo reciclagem, tipo água, tipo luz. E minha mãe falou uma vez, tipo. Sabia que isso aí, eles têm que derrubar uma árvore inteira pra pegar. Peraí, foi por conta disso que você nunca comeu? É, eu também nunca gostei, mas tipo, por causa disso eu falo, tipo, eu não vou nem tentar gostar, tá ligado? Os caras precisam derrubar uma árvore pra essa bosta. Por isso que você só tá que desenhando no computador hoje. É. E o mais legal é que minha mãe come palmito, tá ligado? Tipo, assim, tipo, uou, que da hora, palmito. Ela falou isso enquanto ela tava com a boca cheia de palmito, né? Era uma afirmação, tipo, ela só tava, era uma curiosidade, assim. Ela só tava conversando com você, né? Derruba a árvore inteira árvore, por essa, né? Delícia. Não vamos desperdiçar a sua morte. Né? Desse jeito. Gustavo Oliveira, qual foi o melhor aniversário das suas vidas? Por quê? E o pior, por quê também? Eu não sei, mano. Eu acho que eu não tive nenhum, cara, memorável. Eu tive um único que, assim, eu falei pros meus pais que eu queria, tipo, fazer em aquelas bostas daquelas buffet infantil, tá ligado? É. Aí, os meus pais, tipo, é muito caro. Eles venderam um carro e se endividaram. Não, hoje tá, tipo, níveis astronômicos de caro, mas, tipo, assim, 1993, 1994, assim, já era, tipo... Já tava caro, assim. Eu nunca tive. Então, aí óbvio. O que os meus pais fizeram foi, tipo, eles deram duas festinhas de aniversário antes, assim, 2 anos antes. Eles fizeram festinhas, tipo, em casa, de boa, com um bolinho, família, pá. Seja, eles fizeram, tipo, o consórcio da sua festa. Meio que isso. Eles fizeram mais ou menos isso. Eles abriram um consórcio, abriram uma poupança. É, então. Botavam dinheiro lá de todo dois anos. Mano, é foda. Foi na Disney? Não. Da Disney, cara, foi num buffet no Brooklyn, assim, na rua da minha casa, que era mó tosco ainda, tá ligado? Mas o que a parte treta da coisa... Ah, é esse que foi o melhor e o pior, né? Entendi. É a melhor resposta. Não, a parte assim, foi muito louco porque, tipo, eu convidei vários brother e tal. E, tipo, eu nunca tinha... Eu acho que foi a primeira vez que eu falei, pô, reunir os brother é mó da hora, sabe? Assim, que foi uma coisa que eu sempre fiz desde então, assim. Eu gosto de reunir os brother, assim, é sempre da hora. Mas o que eu achei muito louco foi que, assim, teve uma peça de fantoche no meio da festa, assim. Caraca. Com os fantoches, assim, que era, tipo, meio de comédia zoada, assim, me aloprando fantoches. Mas que, tipo, até hoje eu lembro, e é tipo, mano, que viagem psicodélica escrota que é aquela. E todo o resto da festa, onde eu não estava, tipo, ou enchendo a cara de comida, ou, tipo, vendo esses negócios, essa viagem de ácido em forma de fantoches, uhum. Eles tiveram a infeliz ideia de botar um daqueles arcades que tinha, tipo, 3-4 jogos, sabe, assim, tipo, no fundo, assim, da festa, e eu lembro que eu cheguei, tipo, e eu não tinha visto no dia que eu fui ver os negócios lá que minha mãe foi me mostrar, eu não tinha visto aquela bosta, assim, quando eu vi aquilo, mano, acabou, tá ligado, todos os parentes te chegavam, ah, cadê o Pedro, tipo, ai, tá lá, vai lá, caralho. Tá ligado, e eu fiquei lá, cara, tipo, a festa inteira, tipo, as pessoas que iam falar comigo, tipo, ah, vamos dançar, que tinha dancinha. Vamos dançar, é ótimo. Quando que você me viu dançar, velho? É, tipo, foda-se, sabe? Eu tô olhando esse videogame, cara. É. Tipo, cadê a máquina, né? É, tipo, mãe, suspende o cheque. Usa o cheque pra isso daqui, ó. Vou comprar isso daqui. Compre um desse pra minha casa. Mas foi isso, assim. É, esse foi, acho que, uma puta festa de aniversário. Eu passei boa parte da minha vida sem comemorar muito aniversário. Então acho que também não tenho uma festa de aniversário muito marcante. Você assim, também tá juntando pra fazer festa no buffet também? É. Eu fiz um consórcio desde o meu nascimento com todos os aniversários e fiz uma festa de casamento. Boa. Foi isso que é. Todo o dinheiro da minha vida. É a melhor foi festa. Isso. Foda. É isso aí. Próxima isso pergunta. Aí. Diogo Barbieri. Falclone, conte história da viagem. Acordou nu em alguma lixeira de Amsterdã ou algo do tipo? Sim. Sim. Se fosse só essa a resposta, sim? Sim, sim. Foi louco. Cara, eu tem assim, algumas coisas que eu não posso contar nesse podcast porque eu posso ser preso, mas tem uma coisa que eu achei que foi da hora, que eu não posso ser preso por isso, mas que eu achei muito louco, é que eu fui num restaurante que tinha um amigo meu norueguês que ele é meio metido a besta, assim, e aí eu cheguei lá e ele tava numa vibe de só ir em restaurante Asian Fusion, só de restaurantes de fusion de comida asiática, e aí ele só falava, eu encontrei esse ótimo restaurante de Asian Fusion e tal. Enfim, aí a gente tava em Copenhague, Dinamarca, e a gente encontrou um pico, um barzinho muito louco lá e tal. Só que aí a gente chegou, só tinha tiozão, tipo aqueles tiozão, tipo, que fica com umas notas pra fora do bolso, assim, tipo, eu tenho uma grana, aí de repente aparece do nada umas minas mó toscas, assim, tipo, muitos jovens, assim, muito jovens, que você fala, tipo, meu, vou ligar pros seus pais, cara, vocês não deviam estar aqui, 12. Sabe, assim, tipo isso. 9. Isso, 5. Tá. E aí, tipo, era muito, era uma dinâmica social muito estranha, assim, mas sentou um casal do nosso lado, assim, e ela se impressionou com a quantidade de comida que a gente pediu. Porque as pessoas... Esse é um tipo bar que você... Que por tem uma que não puta... estão gordos? Porque é um bar que é, tinha uma puta cozinha e tal, sei lá o quê. Só que as pessoas vão lá pra flertar, entendeu? Não pra ficar enchendo flertar. O cu de comida, entendeu? E aí ela ficou muito impressionada e tal. E aí a gente trocou uma ideia com ela. Daí você falou, não, eu sempre encho o cu de comida. Inclusive no meu aniversário no buffet. Inclusive, que eu fiquei jogando videogame. E que meus pais abriram um consórcio. Mas aí a gente fez um... A gente tava... a gente tava conversando, ela falou, então, tem uma festa que não é muito longe daqui, que você tem que entrar tal, que é uma hamburgueria que você vai entrar, que é meio tosca, mas aí você tem que chegar lá no fundo, bater numa porta, você tem que falar uma senha. A gente, como assim, velho? Como assim? Aí a gente, tipo, porra, que da hora, né? Vamos ver qual que é. A gente foi, ela não sabia a senha, mas a mina a hostess sabia. Aí ela, tipo, ah! É tipo um beleza, de olhos bem fechados. Ela falou, puta, eu não sei a senha, peraí, eu vou descobrir. Ela foi, ligou, tal, falou, qual que é o seu nome? Ah, nome é tal, tal. Beleza. Aí a gente chegou lá numa hamburgueria, tipo, de 2-3 meses, assim, sabe? Tipo, uma hamburgueria super simples. Aí, tipo, todo mundo, tipo, uns jovens, assim, tal, sei lá o quê, a gente chegou, tal, atravessou, assim, tudo, aí, tipo, a gente falou, bom, a gente viu a porta, era meio, tipo, atrás do balcão, assim, tipo, como é que eu vou chegar lá, tá ligado? Aí os caras viram que a gente tava olhando, ele só, tipo, só fez assim com a cabeça, tipo, vai lá, assim, sabe? Tipo, cola lá atrás, assim. Aí a gente chegou, aí tinha um interfone, né? Aí eu fiquei tocando o interfone, assim, aí nada da porta abrir, nem de falar nada, tal, tipo, bom, beleza, né? Eles tinham dado a senha, bom, tipo... Vamos ver o que acontece. Aí eu já tava quase desistindo. Aí nisso chegou uma mina, do nada, uma hostess, assim, mano, com um puta vestido de Oscar, assim, tal. Tomou uma série, assim. Olá, tudo bom? Vocês desejam alguma coisa? Tem alguma coisa que posso ajudar? Aí eu falei a senha, assim, ela... muito bem, qual é o seu nome? Eu falei, meu nome é Pedro e tal. Ah, Pedro, mais dois, nós estamos esperando por vocês, assim. Aí eu, tipo, caralho, ela pegou um controle remoto, assim, tipo, sei lá, um pequenininho de garagem, assim. Ela apertou, abriu a porta, assim, ó. Aí eu entrei e era, tipo, uma balada, cara. Ô, louco! E, tipo, um monte de... Tava lotado, assim, lotado, assim. E era uma galera diferente, por exemplo, a gente tinha acabado de ir nesse restaurante metidinho e tal, chiquinho, com uma galera de terninho e tal. Lá era uma galera mais jovem, assim, mas, tipo, loucona, os artistas, sabe, os negócios e tal. Eu falei, caralho, eu tô participando de um filme, cara. É muito louco e tal, mas aí... Mas a galera que tava na hamburgueria era tipo uns figurantes, assim, tipo... Então é isso que eu fiquei pensando, eu sabe? Tipo, assim, não, eu fiquei pensando... abriu, os malucos entraram e eu estou aqui. É o display do Michael Jordan, eles esqueceram de mim, tá ligado? Mas aí eu descobri que, na verdade, não era tão secreto quanto parecia. Tava lotado. Tava lotado e... É meio que... É tão secreto quanto o bar secreto aqui de São Paulo, melhor sabe, que assim. Se fosse secreto e entrasse, não tinha ninguém, né? Tipo. Mas aí é secreto mesmo. Mas, pô, essa foi uma experiência divertida. Ah, e no dia anterior eu tinha comido uma cabeça de porco. Então, tá aí. Vivo? Bom, ele deveria... Em algum momento ele estava vivo, ele não me atropelou. Já vingou o amigo. Já vinguei o parça aqui. Vinícius Martins, o que vocês escutavam que hoje se perguntam como que aguentavam escutar? Porra. Eu escutava muito emo, cara. Eu escutava muito punk, pop punk, emo, assim, que hoje eu escuto e falo, mano, que bosta é essa, sabe? Assim, tipo, eu realmente não consigo, assim. Tem uns que, sei lá, Blink ainda eu acho divertido. Eu ouço uns Cheshire Cat, que fez 20 anos esses dias. É mesmo? É. Eu ouço uns Cheshire Cat e eu falo, nossa, isso aqui era muito louco. Da hora, era divertido pra caralho. Mas tinha umas coisas que hoje eu ouço, eu falo, nossa, mano, como eu aguentava essa porra aqui, cara? Eu não tinha gosto musical nenhum, não é possível. Era foda. Eu acho que Limp Bizkit. Eu nem ouvi tanto. Mas é um negócio que tipo, você ouve e fala, tipo, isso aí é da hora. Tipo, eu ouço, tipo, não momento, é não? É foda, cara. Eu lembro muito do Limp Bizkit, eu lembro só de ele falando da incrível rima do... Qual era o nome daquele cara? Do vocalista do Limp Bizkit, que ele tentava muito ser rapper. Fred Durst, que ele tentava muito ser rapper, assim. E aí ele falava... Tinha uma rima que ele falava... everything is fuck, everybody sucks. É tipo, puxa, que poético. Adolescência. Muito bom. Cara, eu não sei. Eu acho que são várias bandas, assim, que eu nem lembro o nome, mas nessa vibe de scream ou pós-hardcore, assim, tipo, bandas gritadas que parecem todas a mesma banda. Você não entende direito o que tá fazendo. Isso eu acho muito engraçado. Nossa, cara, manda muito massa. Tipo, que banda muito é essa, cara? Eu nem lembro mais que banda. Cara, você fez a descrição perfeita de todas as músicas dessa época, que era exatamente começa com. E era isso só. E é foda que esses caras. Não é tipo Fred Mercury, que ele pode cantar um milhão de notas. Não. Quando você grita, você só pode gritar meio que uma frase, assim. Sim. É uma sequência de notas, a mesma, toda vez. Infelizmente o Daniel não tá aqui, inclusive até. Perguntaram aqui pra ele sobre isso, assim. Mas eu pergunto pro Daniel se ele era cantor, sabe? Assim, ele fica puto, tipo, mano, não, eu berrava na frente do microfone, entendeu? Tipo, eu assustava umas crianças que estavam ali na frente, sabe? É isso que ele fazia, assim. Mas muito bem. Próxima pergunta. Júlio Felipe Praspigolan. Praspigolan? Ó, da hora, hein? Né? Praspigolan. Legal. Lucas, tem algum barulho que incomode muito, que chega a ser insuportável, levando à insanidade? Mano, cortador de grama. Nossa, sério? Quando eu acordo num lugar com cortador de grama, eu quero morrer. Nossa, velho. É horrível. Ou aqueles negócios que fica soprando folha também. Todos esses motores de jardinagem. Cara, jardinagem com motor, me deixa maluco. Eu sempre tive a má sorte de morar perto de... Um senhorzinho cortando com tesoura, né? Por favor, toma aqui uma tesoura. Você ou não ou bote uma essa... vaca ali, né? Vai ser mais sentoso. Bota uma vaca. Bota uma vaca. Cara, então, eu sempre tive a... Como a má sorte de morar perto de escola. Principalmente escola infantil, assim. Então eu tenho pavor de criancinha berrando, cara. Pavor mesmo, assim. Tanto que, cara, eu já passei por momentos em, tipo, que, assim, não é que eu tenho nada contra crianças, assim, tipo, não tenho nada contra crianças, sabe? São apenas crianças. Querer que elas morram. Só que, tipo, mano, às vezes quando tem restaurante, tipo, eu vejo uma criança berrando. Correndo, cara, eu juro pra você que eu falo, não, eu vou botar a perna e essa criança vai tropeçar, ela vai querer barulhante. Eu preciso fazer isso, eu preciso, tipo, aí eu preciso me controlar, assim, tipo, mano, não, para de berrar a criança, eu vou enforcar essa criança. Vou enforcar essa criança. É foda. De bebê chorando também, eu acho uma treta. É foda. Mas daí eu acho bad ficar puto, porque eu sei que a mulher já tá, a mãe da criança já tá, já tá tipo, puta, caralho, sabe? Você acha que isso é ruim? Quer levar pra casa? Sabe, assim, é tipo... Essa é a sensação, né? Eu acho que o barulho mais irritante pra mim, cara, é pernilongo, velho. Pernilongo. Nossa, é porque foda, esse é cara. Tipo, cara, se você tá no escuro. Eu não consigo abanar assim perto da sua cabeça e ele foi embora, ele vai te picar em outro lugar. É ruim quando você ouve, mas é não pior consigo. Quando você não ouve, tá ligado? Eu tenho tipo que um pesadelo. Levantar, maluco. Eu tenho que levantar, tenho que achar ele, matar. ou, foda. Tipo, espalhar SBP pela SBP casa. SBP pela assim. Casa. Aí eu consigo dormir tranquilo de novo, mas se não. Mas cara... se você passar. Um amigo meu descobriu isso uma vez quando a gente tava na praia. Se você passar repelente na sua orelha, isso não acontece. É genial, ele é verdade. Tipo, uau, realmente é a melhor ideia pra isso. É verdade. Mas é foda. Pra mim o pior é pensar que ele vai me picar em outro lugar, tá ligado? Que eu não tô ouvindo. Ele também perguntou qual o melhor e o pior sabor de sorvete? É menta com flocos e rosas. Na Soroco eles fazem sorvete de rosas. A Heloísa pira, é um puta gosto de perfume, de mano. Acho que foi um dos piores que eu experimentei também. Nossa, é não zoado. Gosto. Mas chocolate com menta é um dos meus preferidos. Flocos também. Pior que eu já provei de ricota com damasco e é meio salgado. E o de rosas continua sendo horrível. Eu gosto de sorvete de limão também. Sorvete de limão é bom. Meu. Mas não quando tem pedaço de casca. Eu odeio quando tem pedaço da casca. Nossa, mano, estraga. Cara, sorvete de limão na praia é a melhor coisa. A melhor coisa da praia é um sorvete de limão. Eu gosto de sorvete de pistache. Pistache é bom. Pistache é bom. Pistache com chocolate, assim, é bom. Pistache, mas, pior. Mas só... Então, é assim, é que isso é uma preferência minha, tá? Eu não estou dizendo que é uma verdade absoluta que esses sorvetes que eu vou falar... Eu acho que ninguém pensou isso. Não, mas é porque é triste, entendeu? Eu não tenho tanto gosto, assim, pro chocolate. Então, sorvete de chocolate, pra mim, é zoado. O pior... É. Você diria que o pior é o sorvete de chocolate. Tipo, não, tem uns bons que eu já comi, beleza? Tem uns bons. Mas, cara, eu olho pra aquele sorvete, eu sinto o gosto do açúcar grudando na minha língua durante horas, assim, sabe? Açúcar durante e leite, horas. Assim. Aí eu não consigo. Eu nunca tive muita pira com sorvete de pistache, porque eu sempre achava que era o de menta, e daí quando eu perguntava, é pistache. Ah, droga. É verdade. Rola essa frustração, assim. Eu, inclusive, quando eu era pequeno, eu não sabia a diferença entre os dois, assim, tipo... Mas eles são a mesma cor, sabe? Tipo, qual só que tem um que é gelado, né? Tipo, deixa... Parece que escoveu o dente. É muito... Eu adoro os picos de menta, né? É muito bom. Mauri Link começa com sua primeira de 18 perguntas desse podcast. Amigos, quando sai o Lego Max Rebo? Cara, então, a gente tem uma história fantástica pra contar. Logo antes... Nossa, eu nem me liguei, você mano. Eu achei engraçadíssima a pergunta de, tipo, só falta esse. E eu nem lembrei disso. Cara, então... E acabou de acontecer. Nossa, acabou. Eu não acredito. Não, ó. Mauri Link, você é foda, cara. Porque você mandou essa pergunta... E no a gente, melhor momento possível. E a gente, tipo, logo antes de a gente começar a gravar, eu trouxe uns minifigs aleatórios que vêm num saquinhos, assim, sortidos, né? Se você minifigs não entendeu, ele trouxe um bonequinho de Lego dentro de um saco, que você não sabe qual é. Qual que é, exatamente, que eu tava lá na Dinamarca e tem a porra da Lego de lá, né? E aí eu trouxe três, um pro Van Depp, um pro Raoni e outro pro Daniel. Aí o Van Depp não tá aqui hoje, eu entreguei os dois pro Raoni e pro Daniel. E assim, eu peguei aleatoriamente do saco, assim. E assim, eu sabia que pra ter mais chances de serem, tipo, variados e tudo mais, dentro da loja eu fui em balcões diferentes da loja pra pegar cada um dos saquinhos, assim, porque eu queria jogar e botar dentro do negócio e tal. Aí, do nada... Eu entreguei os papeizinhos pra ele e a gente abriu os dois abriram e os dois receberam a porra de um marceneiro com um serrotinho e tudo mais. Os dois, tipo, justamente o mais bizarro que tem. Tipo, justamente os mais bizarros que... Porque, tipo, ainda mais que... É bizarro isso, né, Rudy? Porque, tipo... Eu abri, daí eu falei pro Falcão, eu recebi um cara do Village People. É. Daí eu fui montando e tal, fui colocar na estante. Daí eu ouvi o Daniel falando, eu recebi um marceneiro. Eu olhei e tava o Danilo levantando dele, assim, com o serrotinho e a tábua na mão, tipo, é igual! Tipo, os dois tiraram exatamente o mesmo. O mais sem graça de todos. O pior é isso. O negócio tem... A coleção que o Falcão comprou tem 12 bichos. 12. Não, tem 16, desculpa. E ele tem, tipo, um rei com uma espada dourada, um cara do Velho Oeste com um cartaz de procurado. Tem um homem-polvo com uma arma laser. Tem tipo um Tulu com a arma laser, um, sei lá, soldado do Egito, tem uma mina samurai com duas espadas, tem tipo um cara do Halo com duas metralhadoras de dois canos, tem tipo um ciclope das cavernas, um homem vestido de cachorro quente, um cara com microfone e uma roupa disco com óculos de estrela, tem tipo um... E patins, é verdade. Tem tipo um Lorde satânico... Um cara de esgrima, uma arqueóloga, um orc do Senhor dos Anéis. Não, é tipo, foda, cara. Tem um encantador, encantador de serpente e uma mina vestida de unicórnio, tá ligado? E a gente tirou dois marceneiros. Foda. Como foda. Pode? Mas é, cara, tendo em vista essa frustração, eu acho que a gente vai fazer o Lego Max Rebo. Vai. Aí a gente vai fazer o de cada um de nós. Sim. Né? Dos personagens. E vai ser louco. Vai ser da hora. E vai ser louco. E era isso que a gente tinha pra falar sobre Lego. Nossa, eu achei engraçadíssimo. Quando saiu o Lego Max Rebo, eu nem me liguei. Pois é, cara. Puta coincidência. Lembrei, mano. Puta coincidência. Murilo bem, Silva. Hey, Bucas. Oi. Gostaria de pedir indicações de quadrinhos e quais as suas histórias preferidas. Ok. Matt, indicações de quadrinhos. Sua vez, Matt. Ó, um que vai ser difícil de encontrar, eu acho, mas que achei bem legal. Acho que foi um dos últimos que eu comprei. É do Javier Olea. Ele é um quadrinista chileno. E eu comprei lá em Santiago agora, quando fui viajar. Chama Os Tequenes. Achei bem legal. Louco. Como é? O que acontece? É a história de um cara que tipo, ele vai... Ele é um escritor, ele tá com problema pra escrever um romance e tal. E aí ele acaba conhecendo... uma guria que é uma entregadora, assim, tipo, dos Correios, assim. E ela era uma fã dele, não sabe, assim. Tipo, acaba, por acaso, conhecendo ele. É bem legal a história, assim. Louco. É uma minha. Tem um que eu sempre... Eu falei isso, acho que só algumas vezes, mas, meu... Se você curte ficção científica, você tem que ver. Que é um que se chama O Eternauta. Que é de dois argentinos, o Héctor German Ostenheld e o Francisco Solano Lopes. E o Eternauta é basicamente a história de um cara que basicamente alienígenas invadem, só que ninguém sabe o que tá acontecendo e todo mundo começa a morrer porque tá uma neve lá fora e tal. É uma brisa torta. E é muito foda porque é muito político e ele fala muito sobre, tipo, paranoia política e, tipo, sabe, tipo, no meio do apocalipse quem é que manda e etc, etc, etc. E é muito, muito, muito bom e, porra, é argentino, sabe? É da hora ver uma parada dessa de ficção científica não vindo só dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha. Então, meu, ou é Eternauta, vai atrás que, meu, você não vai... Não vai se arrepender. Louco. E histórias favoritas? Sei lá. Tem muitas, essa. Cara. Essa é uma puta história favorita. Difícil, né? É difícil, cara. Tem tanta coisa, cara. Eu acho que pode ser... Se tivesse que escolher uma, assim, que eu gosto bastante, que eu tô lendo agora, inclusive, é o 20th Century Boys, no Kurosawa. Da hora? Eu gosto muito. Eu acho que é o segundo mangá dele que eu tô lendo, tô achando bem legal. Louco. Eu já li o Monster inteiro, achei animal, assim, e 20th Century, acho que tô achando melhor que o Monster. Eu li só ainda. O primeiro do Monster. Vou ler os dois, bastante. Então. Louco. Sei lá. Papo gosto, sério. Eu gosto de Gummy Gum. É isso que você gosta. João Luiz Marques. Seu parente. Meu primo. Papo sério, 2 pontos. AIDS. É mesmo. Recentemente assisti uma palestra sobre o assunto, pois Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é a cidade com mais pessoas portadoras e está rolando uma campanha forte entre os jovens aqui. Minha pergunta é, vocês já fizeram um teste de HIV? Se preocupam com isso ou deixaram de se preocupar com o tempo e a evolução em medicação? Quando eu morava no Canadá, eu acabava fazendo teste periódico porque eu doava muito sangue. Então eles exigiam fazer teste e tal. Então eu acabava fazendo, obviamente nunca deu nada, né? Mas eu tenho uma história cabulosa pra falar sobre esses negócios aí. Uma vez eu saí com uma mina, e a gente fez tudo nos conformes do século XXI, né? Com camisinha e todas essas coisas. Ela tinha um ex-namorado que era sociopata, que tinha de fato contraído o vírus HIV, e passou pra ela depois, tipo, propositalmente, assim. Caralho. E aí ela terminou com ele, e aí depois que a gente saiu. Mas aí ela só foi descobrir disso um ano depois, né? E eu tinha acabado de mudar pro Canadá. Aí eu cheguei lá no Canadá e eu descobri disso, né? Aí, tipo, ela me ligou, assim, tipo, então... Nossa. Só queria te avisar... Eu posso ter te matado. Que tal coisa aconteceu, tal, tal, tal, tal, tal. Ela era mais velha, assim, era mó molecão, assim. Eu tinha 18, 19, 20 anos, é isso. Ela tinha 32. Ela tinha uns 30 e poucos. E aí, tipo, eu era mó molecão. Então eu fiquei, tipo, mano... Imagina que, assim, eu tinha acabado de chegar no Canadá, em Quebec, que era uma cidade que fala francês, não fala inglês. Então eu simplesmente não tinha como ir atrás disso. Imagina eu tendo que... Você saiu gritando, AIDS. Mas imagina que a treta é que, assim, a menina contou isso pra mim. Aí eu, tipo, eu tive que primeiro, tipo... ouvir isso e pensar, tipo, porra, se, tipo, eu tenho... Assim, eu imaginei... Digerir a informação. Primeiro veio o choque e depois você fala, não, mas, tipo, nada aconteceu de a gente fez sexo com segurança, de cinto num de segurança. Carro blindado. Num carro blindado. Então, tipo, acho que não vai ter nada e tudo mais, mas beleza. Aí, como é que se conta isso pra sua mãe, pra você ter que fazer o teste pra saber se tá tudo bem? Nossa. E aí você, aí, bom, eu contei isso pra minha mãe, ela surpreendentemente foi, tipo, super calma e tranquila. Tipo, por alguma razão bizarra. São boas mães, elas tipo, fingem que não... que nada tá sussa, vamos lá, sabe? Vamos lá. Mas ela foi tipo, ela ficou tranquila e tal, aí beleza. E aí a gente teve que foi fazer o negócio, aí o médico tipo falou, eu falei todos os negócios, falou, mas você não vai ter nada. Aí realmente deu no teste, não deu nada e tal. Mas tenso, é tenso. Era um médico canadense. Era um médico canadense, você não vai ter nada. Aqui no Canadá ninguém tem nada. Mas sobre esses negócios de AIDS, cara, eu também, eu tava lendo recentemente que de fato existe um aumento. Uma gangue. Uma gangue da AIDS. Existe mesmo realmente um aumento no número de pessoas que estão contraindo o HIV. Lembrando que AIDS e HIV são coisas diferentes. Assim, você pode ter o HIV, mas você não necessariamente precisa manifestar. Os sintomas da AIDS. Mas isso tá rolando, o número tá crescendo e em grande parte pelo fato de que as pessoas estão parando de usar camisinha, cara. As pessoas, tipo, foda-se, é nossa, sabe? Tipo, tipo, mano, não, caralho, velho. Você vai botar o seu órgão sexual no órgão sexual de outra pessoa que você não conhece. Tipo, não só não conhece muito bem, mas você não sabe por onde andou. É, tipo, porque ela não sabe por onde andou o seu órgão sexual também, tipo, sabe? Tipo, mano, encapa o bicho, mano. Não tem essa, cara. Não tem essa, tio. Bota, encapa o bicho aí. Não tem essa. Não tem essa, não. Encapa o bicho aí. Encapa o bicho, pelo amor de Deus. Encapa o bicho. Tá louco. Essa devia ser a nova campanha. Porque sumiu, né? Não tem mais. É, então, porque você viu que, a gente passou, sei lá, na adolescência, eu lembro que eu tinha aula de educação sexual. Quando isso não era um problema, eu ficava tipo, oh, meu Deus! Exato, quando eu não fazia sexo, isso pra mim era um puta problema. E aí depois eu tipo, beleza, foda-se e tal, pô, camisinha e tal. Mas a galera começou a parar de usar camisinha, pelo visto, por pesquisas, assim, que falam que, tipo, entrevistando jovens, os jovens falam, foda-se, não dá em nada, sabe? Não, e na época do carnaval, geralmente, tem bastante campanha e tal, Mesmo assim, né? Acho que nem vi. Pois é. Complicado. Mas mas eu queria saber mais sobre isso daí depois, viu, João Luiz, primo do Raoni. Eu queria ver mais se tem... Fala mais depois aí no convés sobre o que tá acontecendo mais ou menos especificamente em Porto Alegre, que isso é um assunto que me interessa, assim. Manda aí. Eu fui no hospital, sei lá, agora tem enxaqueca, daí minha vida é ruim, tá ligado? Uhum. Principalmente agora, porque vai chegar a Páscoa. E daí eu fui fazer exame de sangue, daí o médico falou, tipo, você quer testar pra AIDS também? Daí eu, tipo, sim, né? Ah, vamos aí. Não é? Já vão arrancar sangue de mim mesmo. E daí não deu nada, mas foi, tipo... Mas, porra, tipo... Se preocupam com isso ou deixaram de se preocupar com o tempo e a evolução em medicação? Tipo, mesmo que um dia isso vire gripe, entendeu? Não significa que eu vou. Por favor. Quando alguém estiver espirrando, eu vou ficar na cara dela, entendeu? Tipo, né? Não é assim que funciona, assim. Tipo, se alguém está pensando assim, faça o favor de parar. Exato. Elton Pedroso Correia. Lucas, comecei Lego Marvel ontem e travei num dos puzzles iniciais. Já tiveram alguma experiência questionando a validade do seu diploma da quarta série? Inclusive com os jogos da Lego, cara. É mesmo? Sério, tem vezes que eu, tipo, travo numas partes e falo, tipo, não é possível. Eu, tipo, que tipo de idiota eu sou que eu não consigo passar disso daqui. E aí, tipo, aí normalmente sempre funciona. Eu saio, tipo, sei lá, tomo uma água, faço alguma coisa, faço qualquer outra coisa por 20 minutos, aí eu volto, tipo, tá, é obviamente isso daqui que eu tenho que fazer, assim. Mas, tipo, sim, isso acontece com frequência, assim. Tipo, com bastante frequência. Cara, eu tô tendo muita dificuldade de passar uma fase do Mega Man X5, que é um jogo que eu já zerei várias vezes quando eu era adolescente, assim, criança. E agora eu peguei pra jogar lá, tipo... Tá impossível. Tem uma fase que eu entrei que o chefão é tipo um cavalo, assim. Uhum. E aí, cara, a fase começa, tipo, você em cima de uma moto e já caindo, assim. E nossa, aí, muito foda. Meu, que fase é essa? E aí, caiu de novo. E aí, game over. E como assim? Aí, tipo, falei, não, pera. Tipo, como é que eu jogava isso quando era criança? Calma aí, não tava valendo ainda. Assim, desse jeito, cara. Não consegui passar até agora, na verdade. Foda. Eu meio que. Eu fiquei pensando se era culpa minha quando eu desisti do. Skyward Sword, do Zelda, que tipo, nossa, é demais, você balança os controles e bate, eu pirei, daí você pode voar nesse pato e, nossa, é incrível. E daí ele ficava me mandando, tipo, agora vai lá embaixo, agora vai lá em cima, agora encontra uma garrafa vazia ainda, deu tipo, velho, olha o tamanho desse pico, eu não vou ficar andando por aí, daí eu larguei mão, e depois, eu sempre penso de tipo... Nossa, será o jogo. Será que eu tinha que pegar aquele jogo e. Será que eu sou um incapaz? Assim, acontece. Mas eu muito larguei mão dele. Yuri Ortin Elst Bileskers. Recentemente eu me dei conta de uma coisa. O Ranger Verde foi para a seleção titular e provisoriamente fixa. Provisoriamente fixa é, tipo, é ótimo, né? É para acabar com o titular que você acabou de escrever. Né? E provisoriamente fixa desta atual temporada do Navi. Vocês nunca contaram como ele entrou no rolê de suas vidas. Cara, eu mandava cartas com beijos. É, tipo, que mandava para Xuxa. Ele, ele pegava 18 metros de carta escrito: eu te amo. Ele pegava pedaços do pentelho dele e mandava no envelope. Eu fiz macumba com eles e daí eles, tipo, vamos comentar esse cara. Deu cara, certo. A primeira vez que a gente conheceu o Raoni foi muito engraçado. Foi que a gente fazia numa... A gente fez uma vez, eu e o Daniel, a gente decidiu fazer uma festa num lugar muito ignóbil. É verdade. Você tinha esquecido disso? Tinha. Pra mim, eu tava no Indie Game, que a gente foi ver no cinema já. Não, isso foi mas depois. Mas é verdade. A gente foi num... a gente resolveu uma fazer festa uma festa no Glória. Que é, pra quem não conhece, uma casa de shows, não, de balada aqui é em São boate. Paulo. É uma boate aqui em São Paulo. É uma muito, boate gay, exceto que as muito, quintas-feiras. Que era muito zoada. Tipo, uma época teve sua época de Glória, o nome é Glória, por tipo, sei lá, um ano, e aí depois zoou total, assim, depois ficou muito ruim. Zoou total. Mas nesse um ano era... Era do caralho. Era Master Blaster. E aí, tipo, o Raoni, ele fazia os flyers ou a comunicação, não sei o que você fazia pro Glória naquela época. Não sei também, eles acharam que eles iam entrar no, na era das mídias sociais, eles acharam que eu era, tipo, o não salvo deles, assim. Entendi. E daí foi isso, daí eu tipo, fazia eu escrevi uns tweets e escrevia pro site, o fazia blog uns posters, que eles fizeram, né? Uma coisa assim. E daí eu fazia uns... Tinha um ou outro flyer que alguém você pedia fazia, pra fazer. Né? Mas enfim, aí a gente fez a festa, né? Que é Max Rebo e tudo mais. Isso. E a gente não mandou quase... A gente não mandou descrição nenhuma da festa, assim. E aí tava meio que em cima da hora, a gente só mandou o que eles tinham pedido de dados nossos lá, tal, umas fotos e tal. E aí a gente foi ver uma nota que saiu, acho que na Folhinha, na Vejinha, na Folha, no Guia da Folha, alguma coisa assim, da festa, que saiu... E tinha o texto, e aí tinha, ou era no site? Era no site do Glória. Era no site do Glória. Era um blog do Glória. Ah, então não foi nem nada. Era alguma coisa. Que era. No blog, site do Glória lá, tinha um texto falando sobre a festa. E aí era tipo, o texto era espetacular, porque eles falavam, tipo, tirando referências nerds de Star Wars. Eu e blá blá blá. Então, nossa, parecia que era a melhor festa do mundo. Em todas as. Não, eu escrevia sobre todas as festas e eram todas incríveis. Nossa, você precisa ver nessa festa, velho. E aí eu fiquei, tipo, muito impressionado. Eu falei, mano, quem que é esse moleque que manjou, tipo, da porra da referência que a gente nunca contou pra ninguém, do Max Rebo, que hoje todo mundo sabe que é a porra do elefantinho do Star Wars, não sei porquê, mas sim, essa porra ficou famosa. Mas aí, tipo, e na época ninguém tinha a mínima ideia do que era, mas e o moleque tinha acertado. A gente falou, mano, quem que é esse cara? Aí a gente foi atrás, a gente descobriu que era o Raoni, tinha passado contato, a gente trocou uma ideia, falei, pô, que moleque da hora. A gente ficou, teve uma boa impressão, assim, tal. Muito uma louco. Boa impressão. Aí, aliás, foi conhecer o Raoni, ter conhecido o Raoni, foi uma série de boas impressões, assim. Primeiro foi isso, aí depois foi no Indie Game. Não tá romântico, tá tocando aquele indie no fundo, no futuro. Aí depois foi, a gente rolou uma promoção no Kotaku do Indie Game The Movie, né? Sim. Aliás, como você começou a ir atrás do Kotaku? Foi porque, tipo, você conheceu, viu? Eu acho que por causa do seu Facebook. No eu Facebook, lembro que quando quando você entrou no Kotaku, daí você compartilhou algum rolê assim, deles falando, tipo, agora esse cara faz parte do rolê. Então, sim. Que da hora, que porra é essa, né? Aí você foi e ver. E daí eu fui ver. Entendi. Não, e aí o Raoni foi numa promoção do Kotaku que a gente fez do Indie Game The Movie, inclusive com, acho que, Arthur Eloy também, que escuta esse. O Arthur Eloy também. Tinha mais um pessoal, acho que lá. Não, que talvez que escute hoje o Navio Pirata. E também foi. Foi louco, eles passaram Endgame no cinema e eu tinha assistido naquele dia. Ele foi. Eu assisti à tarde, daí eu fui assistir à noite no cinema. E aí foi muito da hora, porque tipo, a gente ficou conversando lá, foi o Rubens também. Foi uma da hora. Rubens Evaldo Filho. O seu brother. Meu brother. Aí foi muito, muito engraçado. Tipo, e o Rani também era muito engraçado já naquele dia também. E aí depois, a terceira vez que eu lembrei bastante do Raoni foi quando o Mussa e o Six foram demitidos do Kotaku. Nossa, foi lágrimas. E aí o Raoni fez um desenho de cada um dos caras do Amigos do Fórum, né? Porque tinha acabado. O sonho acabou, etc. E aí o Raoni... E aí, tipo, aí eu mostrei isso pro Daniel, o Daniel ficou tipo... Uou, é aquele mesmo cara lá? Eu falei, tal. Caralho, esse cara é foda, mano, tal, só o quê? Aí a gente começou a acompanhar ele nas redes sociais, e de repente a gente descobriu que ele era um puto ilustrador, ele, tipo, fazia uns negócios, a gente pagava muito pau pro trampo dele, assim, tipo, muito pau. A gente, caralho, mano, que da hora, velho, puto, eles como é que tal? Ah, vamos trampar com ele. Aí um dia a gente falou, mano, a gente quer trampar com você. Aí, mas demorou até a gente falou... Trocou alianças. Trocamos alianças, votos. Votos. Aí a gente demorou, mas aí finalmente a gente falou, Raoni, é nóis, entra aí, vamos fazer uns negócios, vamos fazer umas tretas. A gente já tinha convidado ele pro navio pirata junto com o Jorge, Jorge Schau, que faz a Mosquito, e aí rolou, né? E aí hoje nós temos essa linda amizade. De amor. Ó, ganho presentes da Normandia. Né? Exato. Ele também perguntou, assim. Por que tem dois Marx no nome do Raoni? É porque tem um só, mas quando eu fiz a minha fanpage, eu não queria colocar, tipo, Raoni Marx arte, nem... tipo, só Raoni Marx, pronto, tá bom, sabe? Daí eu queria que fosse, tipo, barra Raoni Marx, só que o meu Facebook já era barra Raoni Marx. Daí o meu Facebook passou a ser Raoni Marx, pra fanpage ficar com o Marx só, e é só por isso. Ele também perguntou quantas vezes Marx, ele também perguntou quantas vezes eu posso marcar o Raoni Marx nessa pergunta, mas ele já marcou todos que ele podia, então essa é a sua resposta. André Vasconcelos, Buca, se vocês pudessem agradecer alguém por ter inventado algo, qualquer coisa no mundo, por qual invento seria? Eu adoraria agradecer a pessoa que inventou o queijo, por exemplo. Cara, o queijo, a cerveja e o pão, velho. Esses três inventores, cara, são os santos, a mesma cara. Pessoa. Talvez seja a mesma pessoa. Era o Steve Jobs da época. Assim, tipo, esse cara manda muito bem. Ele fazia apresentações. Esse ano... One more thing. Aí ele apresentava um pão. Na Galileia. Assim, e vocês podem fazer também! Todos ganham pão! Daí debaixo da cadeira das pessoas todo mundo tinha um pão. Assim, foi, era louco. Foi bonito esse momento. Esse pão. 1.500 músicas. Pegava um fone no nesse pão. Assim, pão. E começava a escutar música. 500 músicas neste pão. O que você agradeceria? Cara, sei lá. Não sei. Esses daí foram boas esses mesmo. Esses são assim. Ótimos. Esses foram boas. Você assim. Pode ficar com esses, então. E você, Matt? Putz, cara. Eu acho que o cara que inventou papel. Esse cara é da hora. Esse cara é o cara legal. Que inventou papel, eu agradeceria muito ele. Porque... cara. Eu queria saber quem foi o primeiro Homem das Pedras que falou, ei... Homem das Pedras, das cavernas, velho. Homem das Cavernas. Homem das Pedras. Um golem. É verdade, Homem das Cavernas. Eu queria saber quem foi o primeiro desses caras que falou, se eu bater essas pedrinhas juntas, nossa, eu vou formar louco, um negócio chamado fogo. Um negócio. Tipo, eu queria quem foi o primeiro. Como assim. Descobriu isso? Tipo, como eu queria estar nesse momento, tipo, e olhar pro cara e começar a bater palma, sabe? Assim, pra ele, a Gabi tá falando que foi na cagada e, tipo... Ele cagou uma pedra em cima da outra. Saiu uma faísca. Tipo, não, mas daí pegou fogo já, sabe? É muito... O que eu fico mais admirado com o vidro, na verdade. O cara que inventou o vidro? Tipo, o vidro. Como é que eu posso botar isso aqui? Tipo, sabe? E é muito velho, sabe? Como vocês descobriram isso? É estranho. Agora seria o cara que inventou o Walkman. É a melhor invenção. Você anda com um bagulho vivo. Tocando música. Ele é genial, vivo, genial. O Raoni realmente é... Nossa! É uma invenção considerável pra você. Nossa, eu não sei o que eu ia fazer. Se eu tivesse que ouvir, tipo, a rua quando eu tô andando nela, tá ligado? Tipo, é horrível! É tão triste! Então é isso. Ele mandou um beijo no coração de todos. Ah, obrigado. João Luiz Santos, o que não pode faltar num jogo novo de Toe Jam and Earl, hip-hopicamente falando? Então, é muito louco porque eu vou começar essa resposta dizendo, eu nunca vi. Vocês estão pirando nesse negócio, eu nem sei do que se trata, na cê real. Não sabe, você não jogou Toe Jam and Earl? Oi? É um bicho vermelho? Né? É, esse mesmo. Mas eu nunca joguei também. Sério? Caralho, eu joguei... Não, isso não é que assim, isso da, acho que era do Master System, Mega Drive, eu não sei qual que era o sistema dele, mas é, eu que não tinha esses sistemas, eu joguei e eu lembrava, assim. Como é? Cara, basicamente você tem dois jogos deles, né? Ou mais, talvez, mas eu lembro de dois. O primeiro, você é muito doido, porque na época, tipo, eles era muito difícil de fazer essa tecnologia, mas as fases eram procedurais. E aí você, tipo, você era basicamente, vocês são dois alienígenas, uhum, que eles caem nesse planeta X, e aí, que é gerado, né, aleatoriamente, uhum, pelo computador, e aí você tem que procurar pedaços da sua nave. E, tipo, ir coletando esses pedaços e tudo mais pra fugir. O que é foda desse jogo? Ele é um adventure muito doido e, tipo, e ele é todo ritmado. Ele tem, tipo, um ritmo, assim, que é baseado na música. Que a música do Toe Jam and Earl é do caralho. É, tipo, muito, muito foda. É um funkzão, assim, de chip. Muito foda. Ah. Muito foda mesmo. E, enfim, e aí o Toe Jam and Earl é isso. Quem não conhece, dá uma olhada. E aí eles o segundo jogo é um jogo de plataforma, é completamente diferente do primeiro, mas também é legal, apesar de não ser a mesma coisa, é difícil pra caralho, mas é legal. É. E, enfim, aí esses foram pelo menos esses dois que eu joguei, não lembro se tem mais, e aí recentemente eles abriram Kickstarter, os criadores, pra fazer um novo. E cara, eu vi isso aqui, eu preciso fazer um post sobre isso, inclusive na Red Bull, mas puta que pariu, cara, que coisa da hora, assim, porque... e pelo visto ele sacou do que tem precisa ter na nova versão, que é exploração, que era o que era da hora do Toe Jam and Earl. Você explorava, uhum, uns negócios tipo bizarros, assim, de, sei lá, você ia explorando e explorando e achava uns itens e achava uns inimigos novos e tal, sempre parecia uma coisa nova, e eles estão melhorando isso ainda mais com, tipo, itens que você pode ir acumulando se você jogar mais vezes e tudo, uhum, e principalmente a trilha sonora, porque a trilha sonora é muito boa, cara, você não tá entendendo quanto não é boa, tô, não, você vai ouvir depois, você vai ficar muito impressionado. Ouvir aí. E, enfim, e é isso, e acho que é isso que precisa ter, exploração e músicas funkeadas de chip muito louca, que é o que vai ter. É isso. Ou que é o que esperamos que tenha, pelo menos. Pelo menos. Onire de Moraes. Onire. Um melão cai numa ladeira. Rola ou não rola? Cara, você tá tentando me pegar? Sabe? Onire, com você sempre rola, cara. É. Sempre, cara. Estamos aí. Cola aí que é nóis. Me liga. Me liga. Danilo Santos. Arroi, Bucas. Arroi. Os senhores possuem algum medo irracional? Algo que, sim, você sabe ser impossível, mas ainda assim teme? Eu, por exemplo, tenho dois. Sempre que estou no banheiro, sentado ao trono, naquele momento de reflexão sobre a vida e o universo, tenho a impressão que serei teletransportado para o meio de uma multidão. Esse pensamento me deixa realmente incomodado. Nossa, realmente. O outro é que sempre que uso o liquidificador, tenho a sensação de que o copo vai se quebrar e a hélice vira girando direto no meu pescoço. Tanto é que quando eu uso, costumo ficar de longe com uma mão em cima da tampa e outra protegendo o pescoço. Vi uma vez na TV que um cara morreu mais ou menos assim. Sim, fiquei, fiquei com isso na cabeça. Imagina o cara usando um liquidificador com a mão no pescoço. Com protetor de pescoço, assim. Cara, essa última morte aí parece morte daqueles Premonição, lembra aquele filme? Uhum. Onde o cara morre de um jeito totalmente escroto. É, tipo... Totalmente escroto. É muito isso, cara. Parece isso. Mas eu tenho, cara, eu já acho que eu já falei disso já outras vezes, que eu tenho, eu morro de medo de espírito, tipo, desses de filme japonês, assim, sabe? É. Tipo, grito, que fica tipo... nas suas costas. É, esse tipo de espírito, assim. E, tipo, eu não acredito nem um pouco nisso. Ele fez uma cara tão assustadora pra falar, que ele tá de óculos escuros e eu vi o tamanho do olho dele, até deu pra ver, tipo, não! Ele está nas minhas costas! É horrível, cara, mas eu não acredito nem um pouco, assim, tipo, não sei, eu sou um cara super cético e tal. Mas, tipo, eu tenho, na minha cabeça, o tempo todo, tem aquela, tipo, não, isso daí não é verdade e tudo mais, mas, cara, e se tiver uma parada? Tipo, eu não sei, tipo, é um medo irracional, sabe? Não tem como. Mas eu melhorei muito nos últimos tempos em relação a isso, assim, melhorei muito. Assim, não se compara em relação, não se compara, o meu medo não se compara com ser teletransportado enquanto você tá cagando. Esse é o melhor, mano. Uma multidão, mas, assim, tipo, rola. Esse é muito bom. E você, Matt? Cara, eu não sei, cara. Eu acho que no, no, no trânsito, assim, às vezes eu fico com medo, principalmente quando você vai, tipo, atravessar um cruzamento, uma parada assim, que eu tô dirigindo de madrugada, porque você tá dependendo do outro motorista não estar alcoolizado, sim, nada, é, assim, foda, tipo assim. Se você então, morre no trânsito, a culpa nem é sua. Eu costumo dirigir com muito cagaço. E às vezes de madrugada também a galera fura sinal e tal, porque sim, não tem trânsito. Então é punk, tipo assim, se você ficar, você pode ser assaltado, se você correr, você pode... É, se morrer. Não, pode bater. Mas você, então, nem é tão irracional assim, cara. Se for considerar a quantidade, porque eu ia falar outro medo que eu tinha, e eu tô melhorando também, era de andar de avião. É mesmo? É, eu, quando eu era moleque, eu adorava, achava muito louco. Aí eu passei por uma fase, tipo, da minha adolescência, até tipo, um ano atrás, assim, que eu, tipo... Nossa, eu ficava suando, tipo, passando malzão, assim, no avião, não conseguia. E, tipo, porra, no avião é difícil pra caralho de cair, tá ligado? É difícil mesmo, assim. E, mas carro, mano, carro acontece, carro é, meu. Carro, o bicho pega, meu. O bicho pega, o bicho pega. Eu tinha muito medo de escuro e ET quando eu era pequeno. ET? Eu acho que eu acho que era um combo, tá ligado? O ET ia aparecer no escuro, era por conta do Fantástico? Assim. Sim. É, depois daquele dia foi tipo... Tá, eu lembro que quando eu era criança eu fiquei com muito medo do chupacabra. Uma vez tinha uma matéria do jornal e tinha um desenho, uma foto, acho. Não, que alguém fez uma montagem assim do chupacabra. Cara, eu dei tanto medo daquela noite, cara. É que assim, o Fantástico ele deu uma melhorada assim nesse sentido. Mas eu gostaria de lembrar que esse é um programa dominical que as pessoas acreditavam que era o melhor do jornalismo. Nossa, brasileiro. Era horror. E eles passavam vídeos de zoados de ETs, e do chupacabra, cara. Tipo, do chupacabra, velho. Sabe? Tipo, falando, imagina ali o cara falando sério sobre o chupacabra no programa de família, mano. Era isso que era, tipo, lembra surreal. Lembra do episódio do Dexter do chupacabra? Não. Que ele tinha um bicho que ele fugiu e daí ele ia pra América do Sul e daí eles iam procurar. Ele é Didi. E daí era o chupacabra. E era legal porque ele tinha um nome. E daí o Dexter falou, tipo, é o Pedro, tá ligado? Daí, não, você, é esse daqui, o Pedro. E daí a Didi ficava, chupacabra! Era muito bom e todo mundo saía correndo assim. Muito foda. Era demais. Muito bom. Felipe Bragoni. Os Bucas possuem algum trauma de infância que foi superado com o passar do tempo? Por exemplo, eu até os 10 anos tinha medo de porcos por ter sido atropelado por um porco quando eu tinha 3 anos. Ai, cara, que história boa. Meu, a gente tava preparando as perguntas antes de começar a gravar. Eu não acreditei, cara. Eu não acreditei. A Gabi falou, tipo, tem umas 60 perguntas. Deu, sério tudo isso? Ela falou, mas é porque as pessoas estão conversando sobre um porco. Muito bom, cara. Cara, nossa, essa história é maravilhosa. Em primeiro lugar, parabéns. Eu nem tenho nada pra comparar a história do porco. Mas eu tinha... esse dia de avião aí. É, melhorou. Agora tá de boa. Quando eu era criança, tinha muito medo de cachorro. Cachorro? É mesmo? Por causa de um Rottweiler que me derrubou uma vez. Aí, ó, pô, viu? Mas avançou em mim, Esses sempre assim, né, meu? Esses animais atropelando pessoas. É, exato. Eduardo Mayrank. Uma santíssima trindade de perguntas, 2 pontos. Opa. Bucas, vocês tocam algum instrumento? Não. Sim. Qual? Eu e por que começou? Eu tocava, pelo menos faz muito tempo que eu não toco. Eu tocava guitarra e uns baixos, assim, né? De vez em quando pegava nos baixos e tal. E eu comecei porque, cara, eu era um moleque de 3 anos de idade, que tinha acabado de conhecer Ramones, ouvi Ramones pela primeira vez, que meu time mostrou. Eu falei, caralho, eu quero fazer isso aqui, eu quero tocar assim. Pode, é fácil assim, tá valendo. Tá valendo, vai. E aí eu descobri que os meus amigos também na época, que no caso era o Daniel, que o Barros e tal, sei lá o quê. E aí a gente falou, mano, a gente precisa ter uma banda, cara. A gente precisa ter uma banda. E todo mundo começou a aprender a tocar algum instrumento, assim. A gente tinha umas bandinhas. Louco. Então, foi porque eu comecei porque eu queria ter uma banda e ser descolado. Era isso. Ser descolado. Era isso. Quando eu era criança eu fiz aula de bateria um tempo, mas eu nunca levei pra frente, assim. É porque você é muito calmo, cara. Bateristas são as pessoas mais hiperativas então, que eu conheço. Ele perguntou, tipo, qual gostariam de tocar. Eu queria tocar bateria, só pra, tipo... E eu curto tocar violão, mas eu não sei tocar. Tipo, eu decorei as posições, mas nunca fiz algo, tipo, não sei dedilhar, não sei fazer nada assim, sabe? Tipo, só tchac, tchac. Já é melhor do que todas as pessoas que não tocam nada, tipo eu. Ele também pediu pro Danibas demonstrar as skills de Baron para os marujos, mas eu deixei, deixa eu deixei essa pergunta aqui entre as perguntas, porque o Mayrink, por favor, peça pro Daniel fazer isso no próximo podcast. Eu acho que a gente devia abrir com, tipo, em vez de música no próximo, é só o Daniel berrando. Assim. Tá, beleza. É muito da hora, cara. Ver o Daniel, assim, se vocês não estão ligados, o Daniel fazia parte de uma banda chamada Envy Dust, tipo, e uma chamada Pó da Inveja. Se você, meu, acho que o Daniel é um cara fofinho, bonitinho e tudo mais, vai ver o demônio que ele era em cima do palco. Vai ver ele rindo, bota no YouTube. Bota no YouTube Envy Dust, que você vai ver que você vai ficar muito impressionado. Tem um cara, esses dias eu fiz um frila pra um cara lá e ele falou assim: pô, cara, você é amigo do cara da Envy Dust. Ei, viu? Eu não, que é isso? Não, não sou eu, não. Não, cara, o Daniel, não sei o quê, daí eu. Ah, mas nem sabia que banda era. É, então, era uma banda de metal grandona, mano. Bizarro, do Brasil. É, então. Gabriel Oliveira Almeida, se suas vidas fossem um filme, quem seria o diretor? No meu caso, seria o Quentin. Tipo, que violência da sua parte, né? É, tipo, nossa, você encontra pessoas mortas ao longo da sua vida, assim, no seu dia a dia, assim. Cara, eu acho que depende de como eu vou morrer ainda. O meu seria um Ted, o meu seria o Linklater. Nossa, que horrível, eu nunca ia assistir o filme da sua vida. E olha que eu ia aparecer nele, eu queria ver qual ator ia fazer eu. E você, Matt? Putz, cara... Que difícil essa. É, não é uma pergunta técnica, HB, você pode só escolher HB... qual você mais gosta. Não, a HB comentou aqui, eu achei interessante, eu acho que eu gostaria de ter um filme dirigido pelo Wes Anderson. É, eu acho que ou o Wes Anderson ou o Fincher. Seria bem, tipo, ou minha vida seria muito boa ou muito ruim, tá ligado? Ou sua vida seria muito fofinha. É, tipo, eu matei vocês no futuro. Assim. Tipo, é o Fincher que dirigiu, ou o Wes Anderson. Thiago Ribeiro. Qual a bebida refrescante perfeita para esse último mês de verão? Tá, eu tenho. Seguinte. Lá vem, você vai vir com aqueles bagulho de colocar pó de chá verde no copo com gelo. É o seguinte, tem um negócio chamado matcha, que é basicamente matcha. Chá verde pulverizado. Ele é assim, tipo um chá verde bem, bem, bem fininho, assim, bem, parece pozinho mesmo, assim. Você pode encontrar isso normalmente em alguma lojinha de produtos orientais, produtos japoneses, normalmente eles têm, mas se não, você pode pedir pela internet, que também tem. Ele rende pra caralho. Ele rendeu o verão inteiro pra mim, uma caixinha. Ele tinge, tipo, 18, uma grama desse negócio, tinge uma caixa d'água. Tipo isso, praticamente isso. E no Japão eu coloquei, tipo, nas casas de sushi da esteirinha, você só bebe isso, tá ligado? É uma bancada com a torneirinha de água quente e o potinho. Daí eu coloquei, tipo, uma colher, duas... Daí eu coloquei fica preto, água, ficou fica espesso. Ficou um negócio grosso, assim. Entendi, eu coloco um negocinho só. É um negocinho só. É tipo um chá solúvel, assim, isso? É tipo um chá solúvel. Aí basicamente o que você tem que fazer é assim. Normalmente o ideal é como o Raoni falou, você dissolve e tudo mais. Mas você não precisa nem dissolver, você não precisa nem de água quente. Você só pega gelo, água, não precisa nem ser gelada, bota uma colher de chá, de matcha, fecha numa coqueteleira. Quanta água? Tipo, sei lá, pensa numa coqueteleira, assim. Tá. E aí fecha e enche de gelo, fecha e bate por um minuto, assim, e acabou. E é isso. Ele fica muito foda, cara. É o mesmo que eles botam no frappuccino de chá verde, sei lá, do Starbucks, por exemplo. É muito foda, é muito bom. Mas tá aí, é refrescante pra caralho. E dá pra beber, mano, o dia inteiro isso daí e refresca. É mó bom. E emagrece. Eu gosto de açaí. Puta, açaí é muito bom, né, mano? Nossa, por que não tem? Eu acho que açaí, picos tipo, e picos de açaí. Suco de açaí com morango, assim, ou com outras coisas, mistura lá e bate no liquidificador. Pega açaí, liquidificador e qualquer outra coisa que você tiver aí que vai ficar bom. É muito bom. Eu nem vou sugerir nada, vou tomar essas duas só. Jean de Santana. Mas enfim, é tempo de pergunta. Que? Uma vizinha pediu pra eu montar uma mega tabela no Word com preços de ovos de Páscoa que ela vende. Vários sabores e tamanhos que ela vende pela vizinhança. Ela perguntou um preço simbólico e eu falei que ia ver quanto ficava. A dúvida é, 2 pontos, 20 mangos ou um ovo de chocolate caseiro monstruoso? Lógico que um ovo de chocolate caseiro monstruoso. Muito definitivamente um ovo monstruoso. É certamente, cara. Certamente. Eu acho. Se não for chocolate hidrogenado... É, se for bom... Se for isso, com gosto de vela... Se o que ela fizer for um lixo, 20 mangos... Aí você pega o dinheiro. Exatamente. Né? Exatamente. Terceira pura. Exatamente. Mas se tiver gosto de chocolate mesmo, acho que o ovo eu tá acho, mais em conta. Eu acho. Definitivamente. Eu, principalmente agora que eu não posso... Nossa, eu tô com uma raiva, mano. Eu tenho enxaqueca e toda vez que eu como chocolate agora, eu paro de enxergar você e falou. Fico com a pior... É assim. Eu lembro, você teve um ataque aqui em casa que eu achei surreal, que você não conseguiu fazer nada. Mas tem mais gente ouvindo, é pra isso que a gente tá gravando. Ah, é verdade. Que eu tô falando. É verdade. Eu estava querendo mostrar melhores amigos. Melhores amigos. E agora que eu não posso comer, tipo, chegou um monte de ovo de Páscoa em casa por causa da Heloísa, tá ligado? Eu tô puto, velho, tem vários. E ela, tipo, eu cheguei do carnaval e ela ficou aqui. Ela falou, tipo, eu tive que colocar nesse pote aqui porque não tava cabendo na sala. E daí ela teve que quebrar todos porque eram muitos e colocar num pote, tá ligado? Eu, tipo, filha da Tudo bem. Augusto Ferrari, se vocês pudessem ter um país próprio, onde seria? É tipo, se eu pudesse ter um país? De alguém. Tipo, qual seria o país que já existe que eu quero? Putz, não sei. Cara, eu queria o Japão. Eu definitivamente queria o Japão. É o melhor país do mundo. Eu queria o Brasil, cara. Não tem problema nenhum de terreno. Tem um monte de recursos naturais, cara. Vai pro Japão, você se fode. Ah, vai lá, vai, fica lá no Japão. Fala assim, quer o meu país, amigo? Pega aí, vai, sei lá, aguenta 5 minutos de vulcão aqui. É a pessoa que mais xinga São Paulo no mundo, falando, eu não, quero o Brasil, é super, eu adoro morar assim, aqui, não, que não, da hora. Peraí, estamos contando que é tipo The Sims, que você pega, The Sims não, é tipo The Sim City, que tipo você pega só tipo a região, a área, entendeu? A terra crua, a natureza da coisa. Eu acho que não, terra crua não é país, velho. Tá, então país... Uma nação para todos governar. Não sei. Qual seria? Não sei. Eu pegaria uma ilha e fazia... País. Eu posso fundar o meu? Você não vai ganhar essa pergunta. Você não tem... Acho que depende, só depende escolhe da finalidade. Se for, tipo, sei lá, pra Olimpíada, se for pra guerra, se for pra... Não, é... Não, ele falou assim, vou ler de novo. Se vocês pudessem ter um país próprio, onde seria? Pode ser qual país, ou pode ser um... Por que eu concluí que ia ser qual seria? Eu não sei, eu falei pra você. Então apaga essa resposta. Tá. Realmente. Aqui tá bom, tem praias. Viu, okay. Eu falei, aqui tá bom. Limpa tudo e tipo, começa de novo. Ia ser bom. Eu ia ter o Japão. Eu ia ter um país na Lua, ia ser muito louco. País na Lua. Esse é o Harmon Town, sabia? Ah, é? É tipo, são reuniões da prefeitura da colônia na Lua. Sério? Aí, é da hora. Muito bom. E você, Matt? Eu acho que eu ficaria com o Japão. Mesmo assim? Mesmo com os vulcões e os terremotos, tipo, aguentaria 5 minutos, o Japão só é bom meu. Porque tem japoneses lá, eles exato. Fazem sushi, robôs. Exato, a terra em cima é uma bosta. Por isso mesmo, qualquer outro lugar do mundo. Cara, você é a mesma coisa, Brasil, cara. Com os brasileiros? Não, é um lugar. Tem que pensar no território. Falcão está totalmente certo, a pergunta é, onde seria exatamente. Um país pra chamar de seu? Cara, sabe, isso foi uma pergunta interessante. Seria a região do Brasil. A região do Brasil. Eu acho que é a região da... Da Rússia, eu acho. Sério? Ô, louco. Você gosta de um frio, curitibanos. Então. Curitibanos. Separatistas. Eu tava pensando nisso, tipo, neve. Não, então, é isso que eu ia falar, cara. Porque tem eu tava lá na Islândia, os islandeses são super orgulhosos, assim, né? Tipo, da história deles, apesar de ser, tipo, vikings, decidiram morar naquela ilha, eles não tinham mulheres, passaram na Irlanda, sequestraram vários e foram pra Islândia. Sério, é literalmente essa a história da Islândia. E tipo aí... essa Austrália. É, tipo... Fomos colonizados por bandidos, grande bosta. Eles roubaram mulheres de outro país. Então, e aí os vikings... E aí, tipo, eu fico pensando, né? Tipo... Meu, por que que... Era a única pergunta que eu queria fazer para os caras. Em que momento seus ancestrais olharam para essa ilha com um vulcão gigante fazendo menos 20 com neve até aqui e falaram... Chegamos! É aqui que a gente vai ficar, tá ligado? É aqui que a gente vai ficar, vamos ficar por aqui. Pode mandar descer tudo. Para terminar, nós temos 17 perguntas iguais de pessoas diferentes. Nós amamos todos, então vamos ler todos e responder uma coisa só. Dico de Diraja perguntou, tudo bem, caras? Tudo bem. E os... já pensou se essa é a pergunta? É mesmo? Todo mundo perguntou, tudo bem, caras? E aí, caras? Tudo bem? E os gibis pra gente comprar, hein? Saudades das tirinhas Max Ribble. Beijos. Entendi. Você colocou todas as perguntas que cobram da gente juntas, né? Exato. Pra eu não ter o trabalho. Várias... Exato. Tá. Augusto Ferrari falou... E... quando vocês vão fazer posters das artes do Daniel W. Ponto? Sério, aquele Lion Man é foda. Putz, o Lion Man é meu, mano. O Lion Man é do Raoni, isso que eu ia falar. Mas sim, a gente precisa fazer... mas a gente precisa fazer... A gente precisa fazer essas artes aí, a gente mas vai Mas a gente escolhe. Podia fazer posters das artes do... É, do podcast, é boa mesmo. Não sei quem vai comprar, né, mas a gente faz. É, as galera compra. Caio Henrique Rufino falou... Ah, caras, então, eu tô com saudade de um rolezinho da Max Ribble. Isso ia ser sussa. Vai rolar quando? Bora se encontrar semana que vem pra tomar umas brejas? Se sim, eu faço o evento e tal. Então, vamos, a gente pode organizar isso. Podemos organizar isso. Entraremos em contato. Vamos organizar isso. É sobre todas essas coisas, a gente precisa fazer um monte de coisa lá. A gente precisa de várias coisas. A gente tá tentando focar... O Falcão quis passar o carnaval na Normandia. Vocês que se fodam. Vocês que se fodam. Resolva essas tretas. Resolve essas tretas. Eu joguei no colo de todo mundo e vazei. Mas a real é que a gente tem muita, muita coisa acavalada, né? Pra fazer. A gente tem muitas coisas que a gente quer fazer e a gente não faz nenhuma. Isso. É exatamente isso. É literalmente isso que tá acontecendo. É tipo o Fez, assim, tá ligado? Eu quero fazer esse negócio, vai ser super, e é enorme. Mas eu nunca vou acabar. Tipo isso. E aí a gente começa a fazer umas coisas, tipo, tem umas coisas sérias que a gente quer fazer fodas pra esse ano. E a gente tá, primeiro a gente vai tentar focar nessas, mas um encontro é uma coisa que a gente o encontro vai ser louco. Vai ser o louco. Então a gente vai se organizar. Vai ser a fantasia. E essa e aí o tema a gente... é o labirinto do David Bowie. Todo mundo tem que ir... Não, pelado. Não do fauno, é outro labirinto. A gente não tem tema que pelado. Festa do cabide, vai festa ser do da cabide. Hora. Enfim, vamos fazer sim. E Rufino, se vocês quiserem entrar em contato comigo, vamos aí, a gente organiza alguma coisa. Yes! É isso? É isso. Vamos para as dicas e truques. Acabou? Dicas e truques, dicas e truques, dicas e truques do PlayStation, vamos. Então, até daqui a pouco. Com dicas e truques, e o Konami Code é? Eu não sei, na verdade. Você não sabe? Foi um blefe. Pô, cara. Então, lágrimas. Pô, cara. Sabia que o cara, tá ligado o Detona Ralph? Sei. Tem uma hora que tem aquele soldado do Halo deles que ele tá, tipo, na parede, travado. Ele tá fazendo Konami Code. Ah, o movimento? É. Ah, é? É. Pra cima, pra baixo, da pra hora, baixo, né? Pra lado, pro outro lado. Que louco. Beleza. Nem sei se essa informação confere. Eu nunca fui atrás pra ver se era verdade. Falaram uma vez, tipo, eu li uma vez e falei, uou, que da hora! era um post sobre, tipo, por que Detona Ralph é uma merda como jogo de videogame, como filme de videogame. Ainda, tipo, tem aquela parte dos bichos dos jogos velhos e aquele rolê do fliperama e aquele cara fazendo Konami Code. Deu, tipo, uou, que da hora! Mas que filme. Chato. Falhou na missão. Falhou. Mas tudo bem. Alguém tem dicas? Dicas? Você dicas? Tem dicas? Dicas? Eu tenho uma dica. Se você for na loja da Lego na Normandia, não pegue, tipo... Pegue 18 bichos no pacotinho pra ter uma chance de não pegar repetido. Eu tô muito refletindo agora. Se o do Van Depp for o mesmo, eu vou pirar. Mano, vai ser muito louco. A gente sabe que não é, porque a gente ficou sentindo lá e parece que não. Às vezes é, mas mano. Ia ser... Nossa, já pensou? Vai ser louco. Eu vou prestar atenção. Eles têm tipo uma caixa inteira só de tá ligado? Sacanagem, né, cara? Então, mas a única dica que eu queria falar hoje, aproveitando que a Gabi está aqui, é justamente dos eventos de quadrinhos bacanas que vão ter esse ano. Então eu queria justamente, aproveitando, como eu falei, que a Gabi está aqui, eu queria justamente que ela falasse dos grandes, que ela levantou isso no convés, No convés, ninguém sabia responder, ela ficou lá em silêncio, todo mundo querendo a resposta, mas ninguém sabia. Exatamente, mas ela de fato fez a pesquisa, e agora nós sabemos qual é de fato a lista dos grandes eventos de quadrinhos deste ano, de 2015, e que a Max Ribble vai estar presente em pelo menos pelo menos todos. Mentira, não, a gente não sabe. Então, Gabi está preparada para dizer isso? Está preparada, né? Agora. Não, agora. Se não for agora, você não perdeu agora, sua chance. Só hora de brilhar, vai, Gabi. Tem um monte aqui. Só hora de brilhar. Ao fundo... Aqui, achei. Fala oi antes. Oi, gente, eu sou a Gabi, esposa do Matt. Lindo deuso. É verdade, então, ele gente, é bonito mesmo. É, lindo ele é deuso, realmente. Primeiramente, nós temos a Comic Con Rio Grande do Sul, né? Uhum. Que é em Canoas. Original. Que é dia 22 e 23 de agosto. Aí, ó, é que bom. Que foi um amiguinho nosso aí que postou. Do Convés, né, que postou. Ah, não lembro o seu Bookers. Nome. É um Bookers. Mas sinta-se falado aqui. É, citado. Sim. Citado, isso, obrigado. Aí a gente vai ter a Gibicon em Curitiba, que normalmente acontece em setembro, mas nós não temos data ainda. Ok. Mas vai ter esse ano? Vai ter esse ano mesmo? Então, eu tô na dúvida se ele é de... Ele é bimestral. Eu acho que ele é... Bienal. Ele é bienal. Esse nome. É, ele é bienal. Ele é bienal. Que coisa aí. É. Então eu acho que ele sentido. É, porque quando tem FIC, não tem Gibicon. Quando tem Gibicon, então, não tem FIC. Ah, então beleza. Então ignorem o que eu acabei de dizer. Ignorância. Então, ano que vem tem Gibicon. Então, vocês guardem dinheiro a partir do segundo semestre. Porque aí nós vamos ter a FIC BH de 11 a 15 de novembro. Louco. Nossa. E por fim, a Comic Con. Experience. Experience. É de 11 a 15 a FIC? De 3. Tipo, uma semana, mano. É, quase uma semana. É, porque tem muita palestra. Raoni, você não tem noção como é divertido, cara. A gente vai se divertir muito. Nossa, cara. Louco, fechou. E vamos fazer muitos dinheiros. Então sim, guardem dinheiro pra gastar pra dar pra gente, produtos. Pra mim enriquecer. Todos os produtos que a gente for levar. É, a gente vai levar sabonete. Tanto o Max Rebel vai levar, quanto eu vou levar também. Exatamente. Vamos levar, né, meu amor? Vamos exatamente. Levar. Todos levaremos. Vamos ficar ricos com o dinheiro de vocês. Ricos. E daí, por fim, a Comic Con Experience, que acontece do dia 3 a 6 de dezembro. Muito aqui bem. Aqui em São muito Paulo. Bom. Muito bem. Também vai ser um sucesso. Yes. Tem outra que antes da, do segundo semestre, a única coisa que eu sei que bacana, que eu acho que vale a pena para quem curte quadrinhos, é a Feira Plana, a terceira Feira Plana, que acontecerá no dia próximo 7 de março, que isso não é no domingo, não um próximo domingo, o outro. É no Museu da Imagem e do Som, o MIS, aqui em São Paulo. E vai ser muito legal porque, assim, ele tem, além de ter quadrinhos, que na verdade é a menor parte, tem muito, muito fanzine, tem muita galera de fotografia e tal. Então é muito legal, assim, vale a pena. É um dia só, é só um dia mesmo. Mas vale a pena você dar uma conferida, que é da hora. Também. E essas dicas que eu queria falar, porque eu acho que são dicas boas. Dickers. Né? Dickers. Mais alguma dickers? Acho que é isso. É, vamos pra é Curitiba. Isso. E vamos pra Curitiba, porque Curitiba é legal. É, louco. Louco. Faz frio. E neve também. Nossa, por favor. E vamos terminar? Vamos terminar. Acabou. Oh, pera aí. A gente sabe o que a gente esqueceu? Da música. De falar da música só, antes da gente ir embora. Qual que é a música, Matt? Matt, qual que é a música? Diga, você que é o convidado. All I Understand Is That I Don't Understand, que é uma música do Toei. É uma banda japonesa bem da hora. Louco. Toei tipo dedão. Tipo dedo do pé. T-O-E. T-O-E. Muito louco. Com essa loucura, doideira, véio, louca que a gente tá escutando aí. E é isso, galera. Acabou. É isso, galera. Acabou. Chega. Matt, embora. Muito obrigado mesmo obrigado por ter participado. Foi um puta papo da hora. Volte sempre. E, por favor, faça o seu jabá antes de nós irmos. Ah, tá. Então, eu ultimamente tenho usado bastante Instagram, então quem quiser ver minhas ilustras aí, ou até acompanhar as ilustras que eu tô fazendo para essa história que eu falei, o Rocksling, dá para me seguir lá no Instagram, @yoke, escreve YOHKE, e qualquer outra coisa que você colocar yoke no Google, provavelmente vai ser de desenho meu, alguma coisa assim, meu portfólio também é esse. Mas só olhando lá no Instagram e procurando no Google, você já vai achar. Procurando essa palavra que eu falei, Yoke, você já vai achar minhas coisas lá. Então quem quiser dar uma força lá, curtir, torcer pela história aí, eu agradeço. Maravilha, louco. Maravilha. E Raoni, você quer fazer o... Meu Instagram é Raoni Marques, com o Marques só. O Marques só? Você quer fazer o... Vou fazer o jabá. Vai. Marques Rebo. HTTP, pra mim esse foi o melhor anúncio. O melhor de todos. Se você, né? Eu tenho que falar, se você quer mais Max Rebo na sua vida. Se você pode falar. Você vai no maxrebo.com. Nossa, não, pera, tá horrível, vai, faz direito. Vários, vai. Vários. O quê? Eu não sei. Tá, vai, vamos lá. Se você quer mais Max Rebo na sua vida, vá para maxrebo.com, que tem todos os nossos quadrinhos. Exatamente o que eu tava falando. Você só não tem a minha voz charmosa. Todos os quadrinhos, os quadrinhos que a gente não faz muito tempo, todos os podcasts, todas as mixtapes, que são, yes. Inclusive, acho que semana que vem, dia 26, talvez semana que vem a gente já tenha que fazer uma, eu ainda não sei, mas o Daniel já deve estar preparando alguma coisa. É, eu acho que é isso mesmo. E vai ser, inclusive, em breve teremos uma mixtape dupla, que vai ser muito louca. É, mas enfim, e aí temos todos esses podcasts, todos os desenhos lá no maxreal.com. Se você quiser conversar com a gente, entre no Twitter, o celular do Falcão é @maxreal_, que é da hora, é louco. Não esqueça do underline. Que é da hora, é louco. Não esqueça do underline, porque senão você vai falar com um Zé qualquer que se chama Max Ribble. É, também, se você quer mandar perguntas para este podcast que você está ouvindo agora, talvez não para este, mas para o próximo que você vai ouvir, você pode entrar no Convés da Max Ribble, que é um lugar muito legal. Um lugar muito louco, um lugar muito bacana. Encontra pra você. Exatamente, no Facebook, é um grupo no Facebook, Conversa da Max Ribble. Tem um monte de gente divertida lá, inclusive a Gabi, que falou aqui que ela sempre participa lá de umas paradas. Yeah. E então, mano, é isso. Falta o Somos Max Ribble. Ah, tá. Então tem uma página também. Tem uma página também no Facebook que você pode acompanhar justamente todas as postagens que a gente publica no site, que é facebook.com/somosmaxribble, que é fácil. Somos Max Ribble. Fácil. E é isso. Se você é, vem com a gente. Se você bata é Max palmas. Ribble também, vem bata. Se você é Max Ribble, bata palmas. Exatamente. E é isso. É isso. Acabou. Chega. Acabou. Caralho. Beijo pra todos. 5 horas de podcast. Falou!